Ei, o Henrique já deu o Henrique já deu um parte nos caras e tem que tomar cuidado pra não encobrir o tourinho, velho. Não, mas ei, Pedro. Oi. Filhinha gay, velho. Isso aí não dá certo. Tu sabe qual é meu ringtone, né? Oi? Você sabe qual é meu ringtone, né? Não. Tapa na cara, mano. Não, mas o Falcão, ele canta uma música e 10 minutos de piada, né, velho? Eu só me lembro que ele tem uma hora no show assim, que ele falando assim, a Nescau me chamou pra gravar um comercial pra eles, mas quando eu gravei eles desistiram porque era muito pesado. Aí vocês querem ouvir a galera, diz aí, não sei o que ele... Tome Nescau, tome Tony que você se fode, tome Nescau e você cresce o pau. É a piadinha mais tosca, a gente não pintava o meu pau, né? He's a suspicious person. 4423 live, we'll get the mobile station. Group of guys in an old Cutlass. I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time watching the clerk. Can we rest? Let the carnage begin! Hoje eu tô escutando podcast, depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos, né? Voltamos, opa. Ou não? Não, eu sempre estive aqui, cara. Ô, oh, cara. Eu saí daqui, desde a última vez. Não sei pra onde eu fui, mas eu voltei. Eu saí do armário. Eu voltei depois de um longo hiato, né? Ah, eu saí do armário, mas tá muito frio lá fora, eu voltei pra dentro. Bom, hoje um episódio aí de total utilidade pública, né, para os mais jovens, para a galera aí nova, né, pros leitinhos, pros bostalhufos, como diz o Marquinho. Bostalhufos, galhofeiros, né? Da nossa geração aí, né. Um manual de instrução aí, de como ser roots. Como ser roots, de como ir para um festival, né, e não se fuder tanto, né, cara. Mas já vamos deixar claro, ó, quem for emo, desliga agora, porque a gente não quer ajudar vocês. Duro que, assim, ah, não gosto mais do Tosco Chanchada, vou xingar muito no Twitter, né, cara? Isso que bosta, né, cara? Bom, hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar sobre as aventuras dessa cambada aqui nos festivais e nos shows aí, nos porões da vida aqui do rock and roll, né? Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna. Aqui é o Bruninho. Aqui quem fala é o Vinícius. Aqui é o Genor. Puta. Fala do Agenor, porque ele não veio também, né, meu? É, o Agenor aí, ele está com problemas... Extra-campo, vai. Não vou falar, não. Extra-campo é o caralho! Seu cu que é extra-campo! Não, esse é o primo do Agenor, pera aí. É o primo do seu Nonô. Esse aí é o... É o Agamenô. O seu Nené, pô. Esse aí é o Claudio Honor, velho. É o Claudio Honor. Puta que pariu. É o A de amor, né? Me dá valor. O Renz é o B de baixinho e eu sou o C de coração. Aqui é o Hendrix. Ah, agora sou eu? Aqui é o Alisson vulgo Alisson. E aqui é o Torinho. É isso aí, vamos pros e-mails então. Daqui a pouco a gente volta com muita loucura, vômito, rock and roll e algumas dedadas no brioco do Bruninho. Música de e-mail, caralho! Não tem mais música de e-mail, animal. Nem presta nem pra ouvir um bagulho. I am Tosco Meio. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Música. começando mais uma sessão de e-mails do Tosco Chanchada Podcast, senhor alemão. É isso aí, Anderson Meira, vulgo, perna. Vamos. Estamos aqui. Atropelando ele. Atropela aí mesmo, Jamanta. A Jamanta não morreu. Puta que pariu, cara. Como você conseguiu lembrar de uma tosquice dessa? Não? É o único ator que fez o mesmo personagem em duas novelas, cara. É verdade, é verdade. Ah, é? Depois, verdade, cara. Bom, vamos pros e-mails então, que hoje a correria aqui é tamanha que não dá pra embaçar muito não, seu alemão. Vamos nessa. Mas antes eu quero deixar alguns recados aqui e avisar que as camisetas das pomadas Ring of Fire vão entrar em pré-venda aí até o final do mês. Olha que maravilha. Por isso fique ligadinho se você tem interesse aí. Se você ainda não viu a estampa, você é um cabaço. Idiota. Mas acho chance de você tirar essa cabacice sua e olhar lá no post a estampa da camiseta Ring of Fire, beleza? Beleza. No episódio passado a gente falou também do churrasco do Tosco Chanchada, mas na verdade, alemão, esse churrasco anual já existe e ele tem o nome de Lola Bartuza. É verdade. Né? Não podemos esquecer disso, por isso se você também aí tem interesse em participar do churrasco, assim que rolar um Lola Bartuza aí, não se sabe quando, né? Tem que ver com o Barney, aquele cabaço. E vamos mudar o nome do churrasco também, vai ser Churrastosco agora. Lola Bartosco. Oi! Olha só, aí, aí, aí. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Já criei o nome. Então fiquem ligadinhos aí que em breve maiores informações a respeito. Não sei se vocês notaram, mas Tosco Chanchado está com um layout novo. Isso, depois de um longo e tenebroso inferno. Super chique, não? Mais ou menos. Eu gostei só do cabeçalho, Fabio. É, né? É, aquela parte que você ficou um mês mexendo lá, mudando as cores, eu achei uma bosta. Olha aí, né? Olha aí. Mas é isso aí, layout novo do Tosco Chanchada. Temos muito a agradecer a quem, perna? Pelo cabeçalho lindão lá em cima. É, ao Nori Rojo, né, cara? Um dos nossos ouvintes aí, desocupados, que não sai no Tosco Chat. Isso, velho. Ele é velho, sabia, né? É verdade, né? Ele é um... É velho. É um acabado. Cabaço. Oh. Mas ele fez aí de bom grado aí as caricaturas, que não foram poucas, foram 10 caricaturas aí que o cara teve que fazer. Isso pra colocar uns integrantes, só os mais bonitos. É. Que é fácil desenhar, né? Ah, sim, fácil, fácil. Por isso, se você ainda não viu, dê uma olhadinha lá, avise pros seus amigos que o Tosco Chanchada Podcast tá de cara nova. Isso aí. E por falar em cara nova, temos um vídeo aqui, rapaz, de uma pessoa especial. Quem? De uma atriz global. Uia! Falando sobre o Tosco Chanchada Podcast, hein? Você não sabe nem o nome dela. Ah, não. O nome dela é Cris Nicolotti, rapaz. Cris Nicolotti. Se você não sabe quem é Cris Nicolotti, você vai lembrar dessa música que vai tocar agora. Comigo, irmãos. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, bem no meio do seu cu. Vai tomar no cu. Lembrou? Se você não lembrou, então ouvi, ó. Sai do esgoto. Morra, né? Porque essa música fez bastante sucesso no YouTube. E a Cris também fez uma novela, né? Que eu não sei qual é o nome da novela, porque eu não tenho o costume de assistir a novela. Você sabe, alemão? É que ela era... Não é. Mas ela era meio macumbeira, não era? Meio... Não sei. Vivente, acho, né? Que ela parece que era mãe daquela Bárbara Paz lá, não é? Alguma é coisa verdade, assim? Você assiste mesmo, hein, Pedro? Não, eu fiquei sabendo. Assim, é, me viver falaram. A vida, viver a vida. Olha aí, olha aí. Então, tem um recadinho da Cris lá pra nós. Dá uma olhadinha no post e chupem essa, bando de invejosos. Né? Filha da puta. Seus filha da puta invejoso, chupem essa. A gente tem muito a agradecer a galera que comentou no Tosco Chanchada, vários comentários sobre o episódio 37. Você viu, perna, mesmo a gente abandonando eles de certo modo, eles continuam com a gente. É isso aí, rapaz. É o Tosco Arm. É, você viu, nós temos tem o Kiss Arm. É verdade, tem cara. O Tosco Arm. Mas a gente tem a agradecer muito aos nossos ouvintes, a galera aí que divulga a gente no Twitter, ao pessoal que tem espalhado pros amigos aí, porque mesmo não saindo episódios, os downloads continuam aí, a galera baixando o Tosco Chanchada. Nós temos muito a agradecer a vocês todos, a galera que sempre baixa, mas nunca comentou também, mas que é ouvinte fiel do Tosco Chanchada. E aqueles que baixam e não ouvem também. Aqueles que baixam e não ouvem também, né? Um dia vai ouvir, né? Pra que o miserável faz isso? E agradecer a galera que comenta aqui, a começar pelo Wesley Pires, alemão. Isso, Wesley Pires. Sempre tem uma xícara em cima. Olha aí. Ao senhor B também. Senhor B também. E ao Terêncio. Olha ele aí, perna. Olha aí, Terêncio. O Terêncio que fica atormentando o Hendrix nas madrugadas aí pelo MSN. Isso, ele que é neto de Lampião. Olha isso, cara. Pra quem não sabe. Acho que é mentira isso, mas... É mentira, certeza. A Júlia. Júlia Paz? Não, a Júlia... Pace. Pace. Pace. Olha, ela que dirige o Pace Car. A Júlia, ela tomou uma excomungada da vizinha, cara. Um dia ela tava ouvindo o Tosco Chanchada, a vizinha dela falou pra ela parar de ouvir essas coisas. Coisa pra ela tomar demônio. Vergonha. É, coisa do demônio. Coisa de demônio. Ela tinha que tomar vergonha na cara. Você acha que pode, isso, cara? Falou pra ela tomar vergonha na cara e virar homem. Ó, o senhor Carlos Tourinho. Carlos Tourinho, que já é da casa, né? Não precisa nem pedir pra comer. Nem precisa, né? Não. A Grida. Grida, ela que é praticamente o oráculo lá do Toast Chat, né? É verdade. Isso aí. Ó, o Zero Cu. Zé no cu. É, que não precisa nem falar, né? É o Nick piada pronta, né, cara? Um abraço aí pro Kio, o vulgo Caio César. Ou ao contrário, tanto faz. Que sempre aí também prestigiou o Tosco Chanchada. Exato. Ah, o Júnior Batista. Ah, ele aí, 15 anos de pura punheta. Ah, o Moisés Figueiredo, alemão. Moisés Figueiredo, ele que fazia tempo que não comentava, mas comentou agora. Botou. Né? Isso aí. Um abraço aí pro Azen. O que, que é esse Azen? Não sei, Azen, cara. Azen Hauer. Azen. É isso. Ao Igor Lobo Mal. Ai, Maru? É o Maru aí, tá sempre aí também. Esse é o Maru, hein? Ei, Maru. Um abraço pro QJ, né? Que sempre tá aí, né? Sabe que com que... a cara de lajota. Você sabe o que é QJ, velho? Putz, isso foi péssimo. QJ é quando a mina fica muito tempo sem tomar banho. E junta aquele sebo branco na xota. Nossa, cara. É isso o QJ. É ricota pura aqui, né, cara? E ele falou que o alemão está hilário, né? Pra você continuar assim, viu? Isso é engraçadinho. Sou uma pessoa hilária, né? Agradecimentos também ao Almighty, que saiu um episódio novo do Profissional de Bermuda. Vale a pena, confira, lá, lá. Um abraço por trás para Rodrigo, Duro na Queda, Forrest Gump, Conta Mentira, Toda Hora, Gerduli. E que não gostou de Inception, mas eu vou dizer uma coisa, viu, cara? É, ele é do contra, né? Ó, o Tony Juan. Tony Juan, nome de ator pornô. Né? Olha aí, rapaz. Tony Juan Velasquez Salim. Um abraço aí pra Everson RD. Que diz ele ser diretamente de Londres. Ah, vá. É, rapaz. O Analytics tem algum tudo de Londres lá? Você já checou isso, perna? Eu acho que isso é um mentiroso, perna. Ó, o Flávio Vieira lá do Vortex Cultural e Combocast. Que virou um viciado em cerveja depois disso, né? É uma desgraça, fi. É isso aí. Augusto Turbo. Olha, vulgo Arthur Antunes. Do Legcast. Aliás, Legcast é um ótimo podcast também pra quem não conhece. Vale a pena. Um abraço também para o Torto. O Torto que disse que quer participar aqui um dia, alemão. Quer ver como a gente grava o Tosco Chanchada. O Torto, que o apelido dele é Meu Pau, né? O cara quer saber como a gente grava? Como que ele acha que é, perna? Ah, não sei. Ele deve, pelo que ele contou, deve imaginar assim, todo mundo pelado, como se fosse uma sauna gay, assim, saca? Maldito. Um abraço aí pra Bruno Ferrari. Olha, ele deve ser descendente dos Ferraris, não, lá. Ou não, né? Acho que não também. Ah, o Cabeça de Balde. Isso, mais conhecido como Cabeça da minha, minha xícara. Um abraço pra Guilherme Bermeu, que tá sempre aqui com a gente. Olha um tal de Faustão. Olha, um abraço pro Faustão, pro Gugu e pra Eliana. Olha aí! Olha. Brincadeira, hein? Porra, meu. André Luiz Lopes. Isso. Que é ouvinte antigo do Tosco, mas que não tinha comentado, né? É, tem vários, né, cara? Olha o Gebedaia. Gebedaia, Badaia, Springfield. Gebedaia, que é lá do CaixaCast. Aliás, eu ouvi o CaixaCast esses dias aí, um episódio sobre histórias de terror e tal. Excelente. Vale a pena, muito divertido. Parabéns, galera, pelo podcast. Um abraço para Diego Claudino, que tem nome de ator pornô também. Putz. E deve ser um desocupado, né? Porque o cara fez uma maratona em 4 dias do Tosco Chanchada, fez, cara. Fez um intensivão, né? Cara, 4 dias ouvindo Tosco Chanchada. Mas imagina, você acaba, você gomita, né, cara? Não, aí eu fico pensando o seguinte, se, já que a gente tá melhor que a Kitivia, né? Porque todo mundo fala que é só ouvir e cagar de rir, né? Uhum. Então você imagina o cara com 4 dias ouvindo, cara, o cara desidratou e... E pra você ver como ele é louco, ele deve ter começado dos novos e ido lá pro velho, porque ele fala assim, gostei da música do Rock and Roll Race no começo. O Rock'n'Roll Race acho que não tem nem do episódio 14, mas é verdade. É verdade, cara. É isso aí, velho. Nossa, mas parabéns aí se você suportou, né, toda essa maratona aí. Isso quer dizer que você é a resistência. Você vai pro céu sem escalas. Ao Carlos, que falou que a gente entrou pra lista de podcasts falidos. Olha lá, rapaz. Então estamos aí, Carlos, pra calar essa sua boca. Seu filho da puta. Morra, cara. Olha o Davi 8. Davi 8, nome bonito, cara. Gostei. Que em nossa defesa aí avisou que... Só o Carlos acho que não prestou atenção, que a gente avisou que o podcast ia atrasar. Ah, tá. E, perna, temos que mandar um abraço também todo especial para uma pessoa do Toscochat que chorou hoje. Chorou? Ele chorou hoje no Toscochat. Poxa vida. Romeu Missal, conhece? O que que aconteceu? Então, ele confessou lá que é gay, né? No Toscochat. Aham. Que é gay, japonês e loiro. Como é que é? ele diz que não é japonês. Mas ele é japonês, porque ninguém com o sobrenome Missal não é japonês. Ah, tá. Então ele tava lá e a Grida zoando ele, o Nori zoando ele, um tal de alemão lá zoando ele. Coitado, começou a chorar lá e foi embora do Tosso Sheds, que não ia mais participar, e depois voltou, mas tudo bem. Que isso, cara, olha, então, confusões, barraco no Tosso Sheds, cara. É isso aí, então Missal, pra mostrar que a gente gosta muito de você, vou mandar uma rima. Missal. Me salva. Ele que faz parte do Oriental Magic Show, você pode conferir lá no site www.orientalmagicshow.com.br. Ele é aquele que pinta o de preto. Temos também que mandar um abraço aí muito especial para Jabor Hill, que curtiu muito e falou pra gente convidar ele pros 5 Minutoscos. Não, Jabor Hill, você não participará dos 5 Minutoscos, você participará de um episódio especial do Tosco Chanchada Podcast, meu querido. Do 10 Minutoscos. Você é muito grande pra caber nos 5 minutos. Um abraço também pro Tato Tarkan lá do Yar Geeks, pro Guizão do Nerdrops, Oliver Pérez. Oliver Twist também. Pra galera do Vortex Cultural, o Taz e companhia, né, lá do ComboCast. CQC. Ao Álvaro do Alienígenas. Há muita gente aí que ouve o Tosco Chanchado e que acredita que o Tosco Chanchado ia chegar no episódio 38. Quem acredita, hein, Perna? Ah, são poucos aí, mas... Só você, né? Bom, vamos pros e-mails. Tem e-mail? Tem e-mail, rapá. Vamos lá, então. Vamos agradecer aí ao Luciano Souza, que mandou um e-mail pra nós aqui, falando que fez também uma maratona dos episódios do Tosco Chanchada. Isso tá a ponto de não acontecer mais, né, Perno? Porque com 38 episódios já começa a ficar meio difícil, né? Pois é, e ele pede pra gente fazer uma retrospectiva, cara. Como assim, cara? A gente fez... Ah, não, a gente fez, cara. A gente fez, mas ele gostaria que essa retrospectiva a gente comentasse sobre o que aconteceu nos episódios, entendeu? Ah, não, cara. Já basta falar bosta uma vez, né? O que sai não entra mais, é foda, né? Mas vamos pensar nessa sua... Quem sabe no aniversário de 2 anos do Tosco. É, talvez a gente possa fazer assim, porque dá um trabalho do caralho ficar colocando aquele monte de pedaço, viu, Luciano? Ainda bem que a gente grava um episódio cada 6 meses agora, então é curtinho. Mas é isso aí, Luciano, valeu pelo e-mail e fica o quê, alemão? Obrigadinho, né, Anderson Leira, vou comprar. Olha aí, ó. Ah, o André Nunes! Ele que tá lá no chat toda hora. Toda hora, cara, socorro. Mandou um e-mail, e aí, Tosco... Xaranadade. Que desgraça. Meu cara. Deus. Eu consegui sobreviver a meia hora de leitura de e-mails porque foi muito engraçado e fudeiroso. Falando do episódio, quando eu tinha 3 anos, eu também achava que vagina tinha dente. Nossa, cara. Então tá, né? Ela te seduzia e quando você se aproximava, surgia uma mão dali que te agarrava e te puxava pra ser mastigado. Socorro. Olha que beleza. E o que vocês acham? Como seria se os órgãos genitais de ambos os gêneros, feminino e masculino, você viu o que ele colocou pra gente entender. É, chique, né? Não dá pra entender. Fossem trocados de lugar com o ânus. Como assim, cara? Você teria o pinto no cu? É isso, cara! Você quer ter o pinto no cu? Puta que pariu! Nossa, cara! Ah, André Nunes, não faça a gente pensar nessas coisas, meu André querido. Nunes, vale lembrar que não é preciso imaginar pra você ter um pinto no cu. Basta usar a sua imaginação que você consegue isso. Bom, mas em todo caso, alemão, fica... Olha, tomando cu, André Nunes. Seu viado enrustido. Chegou um e-mail também do Aneilton, que deixou um vídeo pra gente aqui muito engraçado. Valeu, Aneilton. Isso. Ele que é lá de Goiânia, tem 29 anos, é administrador e é casado, cara. Será que a mulher dele tem consciência de que ele ouve Tosco Chanchada? Eu acho que não, porque senão ele não teria um filho. Né? Pois é, rapaz. Pra finalizar os e-mails aqui, né, a gente recebeu uma mensagem de voz do Bruno Alves, que a gente vai estar rolando daqui a pouco. Mas antes disso, vamos deixar um e-mail pra galera aí que quiser entrar em contato com o Tosco Chanchada. É o que, alemão, o e-mail? É o e-mail, @toscochanchada.com. E siga-nos no Twitter. Siga-nos no Twitter. O Facebook continua aí bombando. Olha que chique, não? Olha, tem três membros. Três membros. Três amiguinhos. E se você ainda não saiu do Orkut, entre na comunidade Eu Ouço o Tosco Chanchada Podcast. Se você consegue achar suas comunidades no Orkut, entre na do Tosco Chanchada. É isso aí, galera. Aquele abraço. Curtam muito o episódio, porque foi feito com carinho. E o que, alemão? E dedicado. Lamento pra você, ouvinte. É isso aí. Olá, amigos do Tosco Chanchada. Aqui quem fala é Bruno Alves, o Lorde Tormenta. E eu tô aqui pra dizer que vocês são... Sei lá, cara. Vocês são bons. Zoeira, vocês são muito fodas. E tá ótimo o cast. Gostaria de... falar que muito obrigado pelo Toscolau ter me falado desse podcast. E é isso aí, vocês não deixam nada a desejar nenhum podcast, sempre tratando aí com muita escrotidão tudo. E é isso aí, continuem assim. E se precisar é nós. E vocês viciaram um cara em cerveja, tá? Tô meio que sussurrando aqui é porque tem um casal de idoso que mora aqui comigo e eles não podem acordar. Mas mesmo assim é... Falou, cara. Até mais. Quem gosta de rock and roll, geralmente quer ver a sua banda favorita, né? Sim. Sim. Alguns aí até fazem... Não, eu gosto de ver bandas que eu odeio também, cara. Ah, é, só que fala mal. Verdade. Já aconteceu isso, cara? Eu vou só pra sacanear, cara. O cara fala assim, e aí, gostou? Eu falei, não. É uma bosta. Eu gosto de ver bandas quase em geral. Eu falei assim, pô, foi quase. Um ensaio legal. Quando vocês tocarem mesmo, vocês me chamam. Aí o que que acontece? O cara ouve pela internet, e aí, sei lá, ou algum amigo fala, ó, vai rolar o show da banda tal no Brasil. Primeira coisa que o cara faz é ver as economias, ver se a grana vai dar ou não, porque geralmente os ingressos no Brasil estão fodas, né? E anunciar os bens que tem pra vender, né? É verdade, cara. Órgãos, né? Principalmente, né? Aí os cadastros do Mercado Livre triplicam nessas épocas, né? Então, cara, porque o preço dos ingressos realmente tá quase um rim hoje em dia, né? Muito cara que entra no e-gay lá, só pra dar o cu, né, cara? Ganha uma graninha, pra viajar, mano. Depois fala que roqueiro é macho ainda, pô, mas é viado. Não, mas se o cara der o cu, não vai ganhar nada, cara. Tem que vender, né? É verdade. Que bosta. Você agora de dar e emprestar, não rende nada. Tem que vender, velho. Alugar. Aí que eu pergunto pra vocês, velho. Tem um amigo meu que trabalha comigo, perguntou assim pra mim, né? Se por 1 milhão eu dava o cu, né? Aí eu cheguei, rapaz, deixa pra lá, rapaz. Você vai procurar o que fazer? Não, rapaz, que é isso, rapaz. Você gasta 50 mil com psiquiatra e os outros 50 mil você compra o cu novo, pô. Você põe até as pregas novinhas e tal, não sei o que. Não, peraí, rapaz, não sei o que aí. Mas, rapaz, você não vai fazer isso, não? Eu cheguei, não vou fazer, não. Rapaz, pensa na sua família, mano. Torinho, isso aqui é vontade de comer seu então, cu, hein? Ô, Torinho, tem cara que dá de graça 1 milhãozinho. Ô, Torinho. Esse cara aí, Torinho, tava com a grana na mão já, velho. Se você desse, você levava, velho. Então quer dizer que com 50 mil você fica com zerinho. É, o que até por menos. Pesquisando também, né? Ou até por menos, cara. Você pega uma agulha lá, você prega ali. Faz aí mesmo. Pega um grampo, né, um cara? Grampo. É por isso que só emo que compra CD original hoje em dia, velho. Do que vocês já estão falando? que você tá falando? Cara, mas eu falo isso porque, se eu não me engano, na época do Philips Monsters, o ingresso era coisa de R$20, cara, o festival. Baratinho. Opa, esses eu fui, esses eu fui. Então, hoje, eu tava vendo o show do Rammstein, pra quem vai ficar mais longe, vai pagar R$200, cara. E por isso que naquela época, pelo menos aqui na nossa cidade, saíam dois ônibus cheios, cara. Olha isso. E era, tipo assim, vendagem de 50 mil, assim, sabe, não? Então, o show do Bob Dylan ano retrasado, acho que 2008 ou 2007, foi R$1.000 o ingresso mais barato. Nossa! Pra ver Bob Dylan, eu não pago R$1, cara, pra ver esse cara. Prefiro ver aquele grupinho que tava tocando boteco aqui perto da casa do Berna. Olha isso, cara. Mas se você buscar no circuito independente, ainda tem coisa bem barata. Face to Face veio por 60 pau ano passado. É verdade. O Offspring trocou aqui em Fortaleza por R$40. Olha só, velho. Mas, por exemplo, eu acho que 60 conto já é uma grana boa, velho. Tendo que você pagar viagem, pagar a comida lá, pagar um monte de coisa. Eu acho que 60 pau, meu, já mais... As despesas já dói, cara. Olha, no último festival que eu fui, que eu não sei se é Maquinária ou Maquinaria, não sei como é que fala, o Rockfest lá. Maquinaria. Isso, o Maquinaria, ele custou R$70, né? R$72, isso. Se eu não me engano, o ingresso. Sim, sim. Foi foram sim. 12 bandas, cara. 12 bandas. É, meia dúzia não prestava, mas... De passagem ali. Então vamos colocar lá, 6 bandas mais 6 intervalos. Seis bandas decente, né, cara? Exatamente isso. R$1 por banda é o que a gente paga. E o fato de ter trazido uma camiseta do Misfits não tem preço. Vindo diretamente, né? Diretamente das mãos do mestre. É verdade. O Mike Moore ter decidido ir me cumprimentado também não tem preço. O Mike Moore é meu truta. Não, ele cumprimentou o Bruninho assim, e aí, Bruninho, tudo bem? Como vai tua chanchada? E aquele truco lá mais tarde, como é que vai ser? Falei do Toma. A gente cumprimenta que a gente conhece, caralho. Eu fui no Araraquara Rock, o cara do Boy Rádio veio me comentar de novo lá, falou assim, e aí, cara? Eu sei por quê. Porque o Ivan, ele tá fazendo filme pornô agora, olhou o Bruno e falou, esse aí dá um caldo. Carne tenra, macia, né, cara? Ah, mas o cara... Então, eu vou deixar todo mundo com inveja agora, velho. Vou deixar todo mundo com inveja agora. E lá vem. Rapaz, olha, eu vou botar aqui, ó. Jimmy Hetfield, Zach Wilde, Mike Patton, o Billy Graziadei do Biohazard. Quem mais, velho? Tem mais dois agora, que eu não tô lembrado. Todos eles têm camisa do Bahia que foi dada nas minhas mãos, velho, no hotel. O Falcão. Falcão e o Tiriri. Pior que tá, não fica. Sabe qual é o pra todo mundo dessa galera aí. Não, ai, pior que o Bruninho, o Torinho aí fica se gabando de ter encontrado o cara por 10 segundos. Tem aquelas minas que vão lá, dão pros caras e não fica espalhando igual vocês, né? Aí, meu, né, cara? Que putaria, não é verdade? Falando de preço aí e tal, o que é que a galera não pode deixar de levar quando vai pra um festival, cara? Cara, eu só levo entusiasmo, mais nada. Cerveja. Vou com a pior roupa, pior tênis. É, exatamente. Vai que alguém resolve ainda, depois do roubo, do preço do ingresso, resolve me roubar mesmo, aí eu não volto pra casa. Aí, né, chove, cara? Você tá com a sua melhor roupa, não dá pra ir. Não, você tem, pelo menos tem uma mochila com a roupa sobressalente assim, né, velho? Ah, eu não levo mochila não, cara, porque muitas vezes eu já vi segurança barrando o pessoal, às vezes bota, cara, coturno, eu já vi barrando. Tem que voltar pro busão, velho. Cinturão, qualquer um. Então eu vou parecendo um mulambo mesmo, cara, assim, cara. A não ser que deixe na van, né, cara? Vai de mochila. Vou sozinho, vou de busão assim, né? Aí não tem como, né? Parada quando você vai com a cara e a coragem, é bom às vezes você ter sempre um... Agora com a internet ainda é mais fácil. Faz contato com alguém da cidade, se tiver um amigo no lugar, e com uma base garantida, assim. Então se der alguma zica, você liga pra algum amigo ali e tal, pra pedir orientação. É, porque eu já vi uma cena muito engraçada e eu acho que o Perna chegou a ver também, porque ele tava lá. Na entrada tinha o ingresso, e aí o cara destaca. No Claro Que É Rock, né? Isso, destaca e te devolve o canhoto pra você guardar, né? Aí o moleque tava com tanta vontade de ver o tal do Good Charlotte, que abriu a noite lá, que ele já destacou e já entregou aquele papelzinho pro cara. O cara, não, eu quero o ingresso inteiro, eu que tenho que destacar. E o moleque, mas já tá aqui, ó. Não, eu que vou destacar, pode voltar, pode comprar outro ingresso. Ah, não, cara. O cara não deixou entrar. E tinha dois daqueles latão de lixo grande. De óleo. gigantesco. De óleo, só com anelzinho, cinto, colarzinho, corrente e tal. Aí no outro dia tava tudo na 25 de março. É, cara, aqueles aqueles braceletes, sabe, aquelas coisas. Alguns shows ainda liberam pra galera entrar, mas no caso do Claro Que É Rock lá, os caras encheram mesmo latões, assim, com cinturões e tudo mais. E eu tenho um cinto, velho pra caralho, que tem uma ponta, né, assim. E eu fiquei com medo do caralho dos caras embaçarem com esse cinto meu. Não, mas nesse dia o Perna foi com um sapato social lá, o cara falou, opa, esse é gangster, deixa ele entrar. Não, sem contar que o Perna tava com o pau amarrado em volta do cinto. O cara, ô, mas que cinto estranho, uma linguiça isso aqui. O cara entrou com uma câmera de ar de Caloi 10 aqui, cara. Esse Claro Que É Rock eu também tava. Foi o que teve o Fantomas na Nine Inch Nails, não foi? Foi, esse aí, foi. Esse aí, cara. Os caras me barraram com a câmera digital, não deixaram entrar com a câmera digital. Então, Torinho, na saída do Slipknot, você podia chegar no barrilzão e pegar uma câmera que você quisesse, o cinto que você quisesse, tava tudo lá, à disposição lá. Verdade? Tava, na saída do Slipknot, nossa, tava o barril. Não, o cara jogava as coisas lá pra entrar, não é? É, pra ir pra sair... Então, mas ó, no ingresso do Claro Que É Rock tava escrito que não podia levar câmera. Tanto que eu não levei a minha no cagaço de chegar lá e não ter como entrar, né? Porque não fui de carro, a gente foi de ônibus pra lá, né? A linguiça! Mas eu falo pra vocês, cara, depois que eu vi aquela galera lá dentro, lá com câmera, cara, eu fiquei tentado, assim, falei, putz, podia ter trazido, né? Mas na dúvida, cara, resolvi não... É, melhor não, filho, melhor não. Ah, mas aí é o Miguel, né? Entra em bolsa de mulher e tal. Na época do Monsters of Rock, eu vi um cara que teve uma ideia genial. Naquela época era mais repressor ainda, né? Não tinha câmera digital nem nada. E o cara pegou, comprou um saquinho de Ruffles, tirou tudo a batatinha, colocou a câmera lá dentro, encheu de batata e entrou, passou pelos guarda, assobiando ainda, tipo, aí, seus otários. Eu lembro que no Claro Que É Rock, nem comi. Aliás, a gente vai falar disso daqui a pouco. Nossa. Tem uma história a respeito disso. Louco Perna falando sobre comida, dá medo. Mas assim, no Claro Que É Rock, eu lembro que saía pacote de bolacha caindo na enxurrada, assim, porque os caras não abriram as bolsas e não podia entrar com comida lá dentro, cara. Os caras são os filhos da puta. Não, cara. Era absurdo. Pô, e lá um pouco o sarchiche era cincão lá dentro, isso há 3 anos atrás, cara. É? E às vezes saía até coisa da organização, né? Nem da banda. Por exemplo, em 99... Ah, é da organização, certeza. Em 99 eu fui pro show do Metallica no Rio, foi Metallica e Sepultura, aí não podia entrar com câmera também, né? Aí eu cheguei, beleza. Beleza, aí eu deixei a câmera no carro, né? Tinha estacionado ali perto da Gávea, né? O chupé na Gávea. Deixei a câmera no carro e entrei, né? Quando chegou aí, na época era do fã clube, né? E consegui entrar no camarim pra conhecer os caras, né? Aí eu fui falar com o Nicolas, né? Que era o manager deles e tal, né? Cheguei, pô, não, sacanagem não poder trazer foto e tal, não sei o quê. Aí o cara falou assim: olha, isso aí de trazer foto, a gente não tá nem aí pra isso. Se você tiver com sua câmera aqui, a gente batia foto com os caras e tal, não sei o quê. Isso aí é problema deles, é problema da organização do show, tá entendendo? Então, aí, porra, foda. O que os caras ganham com isso, velho? Não deixar. Não, eu sei. Foto, cara. Não, pelo menos o lance da bolacha aí, não pode entrar com bolacha. Não, isso aí pode vender coisa lá dentro. Não, também, mas eu já fui num show do Skid Row, por exemplo, que os caras pegavam aquelas bolachas recheadas, traquinas e mandavam ver no cara. Ah, mas tu vai jogar uma câmera digital, pô? Não, então, tô falando da bolacha. O lance da câmera, os caras deixam de levar BO nas costas, dor de cabeça, e se rouba lá dentro, se dá merda, daí o carinha vai atrás dos direitos e vira um tumulto. Ah, até a polícia aparecer lá, mano. Não, no festival, velho. O problema não é lá, é depois, você vai atrás da civil, né, velho? Ah, e aí? Imagina o organizador, quanto que processo que leva nas costas por falta de segurança. Mas e aí, compensa ir de ônibus ou compensa ir com a galera na excursão? Olha, depende, cara, depende. Se você quer objetividade, chegar logo, você tem que ir sozinho, cara. Porque tem muitas excursões que metade nem sabe o que tá acontecendo, nem sabe pra onde tá indo. O negócio dos caras é beber. É o show, né? Consumir certas substâncias que eu não conheço, não sei do que se trata, mas eu tenho um cheiro esquisito. Mas... Eu não vi, o Thiago Lombardi viu. Não, né? Sei. Não importa o show que eles vão ouvir no Planet Ramp, né? É, então... Não, esse lance de ir ouvindo também tem um lance. Excursão foda de se ouvir 3 vezes a discografia da banda até chegar no lugar, velho. Chega no show, você não quer mais ouvir. Você quer... tá de saco cheio já. Você tá de saco cheio, você quer ir pro bar beber, porque não dá mais. Eu me lembro que no último festival que a gente foi, a gente pegou a van, era umas 5, 5 e meia da manhã, mais ou menos. Aí entrou alguns amigos nossos, o X, o Y e o Z. O que que aconteceu? A gente pegou, tal, 5 e meia, a gente tava indo pegar mais uma galera, e os nossos amigos X, Y e Z... O Z é foda, cara. Entraram... os caras entraram com uma garrafa de 5 litros de pinga, outra de vinho de 5 litros e uma champanhe, cara. Putz! Fora, eu tava achando que ele tava numa van dentro do motel, né? Não, aí os caras foram tomando, cara, o caminho inteiro. Aí o cristiano, o francês e o são paulino, né, cara? Mas aí eu quero... Imagina qual que tava com o champanhe. Briga, hein? Dá briga entre dois aí. Mas aí é o seguinte, cara, se você realmente tem um interesse em ver o show, não faça isso, cara, porque você vai chegar lá, igual os caras chegaram baleados, os caras não tinham condição nem de sair da van direito, cara. Verdade. Eu assim, eu dá pra contar nos dedos os shows que eu fui assim, que eu bebi. Se eu bebi duas latinhas no máximo. Porque você fica, se você quer ver o show, você tem que estar curtindo assim, pelo menos um pouquinho mais ligado, mais light, é, pois é. Tem um brother, não sei se é da galera aqui, mas era bem amigo de uns caras que tinha uma banda aqui que chamava Tênis Sujo, o Itatiba. Parece nome de time da segunda divisão, assim, cara. O cara é gente boa pra caralho, assim, Rafael. Ah, mas o nome é feio pra caramba, cara. Mandar um abraço pro Rafael até. Era de lei. Os caras iam tocar, o moleque chegava e desmaiava na hora do show da banda. Ai, carai. Ele conseguia ver, às vezes, uma banda de abertura ou outra e tal, mas tendo isso já tocar, o cara dormia, velho. Era lindo. Você olhava e no canto o cara tava caído. Na verdade, eu odiava a banda, né, cara? Eu já ia chapadaço pra ter desculpa, né, mano? Putz, não viu você de novo, mas da próxima vez. O dia que ele não bebeu, ele catou uma menina e foi comer na hora do show da banda. No outro dia a polícia pegou ele e levou porque ele tava com entorpecente. You were the best, but they didn't fucking make it. So here's what you get from all you. Cara, hoje com venda de ingressos na internet, ainda tem esse esquema de cambista? Ainda a galera compra ingresso de cambista? É até pior, né, meu? Porque o cara já compra primeiro lote ali. Cara, e o mais engraçado é que o cambista tem uma cara, né, característica, assim, você olha e falou pra esse cara de cambista. De filha da puta, né? É, tipo, quando eu fiz faculdade de Direito, não sei se vocês sabem. Larguei a carreira de advocacia pra ficar no Tosco Chanchada. Mas quem é que tava me rendendo mais? Eu lembro que tem um crime de rufianismo. Me recuso a fazer um trocadilho com a sua faculdade. Véio. Ah lá. E eu ficava imaginando a cara do rufião, a cara do proxeneta. Sabe, meu? Eu imaginava aquele rufião. É verdade. A cara do carioca, sabe? Aqueles carioca, com aqueles bigodinhos, chapéu branco. Para, tipo para Carlinhos tudo. De Jesus, assim. Para tudo, porra. Proxeneta. É, cara. Rufião, proxeneta. É o cara que explora a prostituição, rapidinho. Cara. É a mesma coisa que um alcoviteiro. Exatamente. É isso aí. Alcoviteiro, rufião, proxeneta. Alcoviteiro é foda. Rufião, cara. Puta, imagina a cara do rufião. Então, imagina assim, cara. Por que que a porra da reforma ortográfica não derrubou essas palavras? Essa merda, tá no frito, velho. Alcoviteiro, mano. Alcoviteiro é o cara de terno branco, chapéuzinho branco. Exatamente. É aí, camarada, tá precisando de alguma coisa? Exatamente. É a abordagem do mais conhecido como Carlinhos de Jesus, né, cara? É isso aí, cara. Se você fizer 50 entregas de puta no GTA. É o pimp, cara. É o pimp, exatamente. Digita lá no dicionário inglês português alcoviteiro, parece pimp. Tem até o palitinho de palitar dente na boca, né? Pode crer. Tá, faz aquela cara assim, ó. É igual aquele personagem do Chico Anísio que fala, pô, biscoito. É o bicheiro que mexe com animal mulher, né? Então, o cambista é a figura também do show, cara. Faz parte do folclore, assim, cara. Olha isso, cara. É, cara, pode ver. Aquele tiozão, assim, com aquele bigodinho, já fica olhando pros lados e fala, ó, você vai ver, o cara vai fazer abordagem ali. Oi, aí, vai o ingresso aí. E aí, tem ingresso aí? Tem ingresso. Pode crer, cara. Ainda existe muito. Já. No Slipknot, aí, a gente precisa de 6. Ah, é? Putz, só tem 4. Ah, se vira, tio. Pera aí. Deu uma volta no quarteirão. Ó, tem 6. Mas, ó, é agora. Cara, valendo. É agora. Sei, não. Sei, aí o cara vai abrir o zíper, assim, né? É a hora que você fala assim, vai, camp, assume. Você é mais cabeludo que eu. Você é experiente. E sabe o que é o pior, mano? É tipo aquela, só tem os seis, hein, velho? Então tá passando alguém do lado. Ô, oh, tem guest aí? Tem, ele fez isso, cara. Puta, velho. Filha da puta, essa raça aí, mano. Cara, eu nunca comprei, hein? Não, e o medo de entrar e não ser original. É, tem essa também. Cara. Quando teve jogo aqui no MAC, do campeonato da segundona aqui, teve um monte de ingresso que você passava, hein? Quê? Feio. Já aconteceu comigo. Eu comprei um ingresso, não vou dizer qual foi a banda, porque vocês vão sacanear comigo. Ah, fala aí, Torinho. Ah, não. Ih, afinal, você está... Lionel Rich! Você está entre amigos, né, Torinho? Não, fala em off aí. Fala em off aí, Adriano. Vai, pausa aí. Foi, só pra gente saber. Foi ao Tchan. Aí... O Tchan! Ai, cara! Simbora, galera! Simbora, neném! Olha! Olha o Torinho! Olha o Kibê! Meu compadre Walsh! Olha lá, Torinho, cara, vendo a gente! Não, eu tinha que ir pra lugar que tinha mulher, né, velho? Então, aí, meus amigos estavam indo pro show do Tchan lá em Salvador, cheguei, bora! Oh, aí eu fui comprar o ingresso, aí o ingresso era falsificado, né? Aí eu, puta que pariu, os caras entraram, né? Aí eu cheguei assim, dei uma rodadinha assim, aí cheguei pra dois malucos lá. Ei, velho, tô vendendo esse ingresso aqui, você quer 20 conto, ó. Aí o cara, ah, não, não, tá bom, tô procurando. Aí eu cheguei, vendi pro cara e me piquei pra casa. Carinha, eu vou te dar uma dica de dois lugares que tem mulher, cara. Puteiro. Oi. E consultório de ginecologista. Aí no mercado, né, cara? No mercado é foda também. Existe algo que vocês, assim, se arrependeram de não ter levado em um show? Eu, uma blusa de frio, cara, no Philips Monster of Rock, cara. Eu tive que pegar aqueles banner de anúncio do Estadão e me enrolar, cara, porque eu ia morrer congelado ali, cara. verdade, cara. No... Qual foi esse? Eu fui pra dois. Esse foi o que teve o Ozzy, o Faith No More, o Clawfinger, o Paradise Lost. Ah, sim, foi de 95. Megadeth. É, foi. 95 isso aí. Alice Cooper, né? Paradise Lost. Alice Cooper, né? Oh, sensacional, cara. Foi. Eu tava nesse show também, foi um frio da porra mesmo, velho. Nossa, esse aí eu quase morri. Aí no ano seguinte, eu fui com três blues, aí fez 40 graus, né, cara? foi o que teve o Motorhead, não foi? E o Skid Row? O que fechou foi o Iron Maiden, o Skid Row. Isso. Biohazard. Teve King Diamond. Então. King Diamond. Raimundos, cara, nesse. Raimundos. É, mas só os dois shows do King Diamond, né, com o Mercyful Fate, King Diamond. E o Halloween valeu já, cara. Cara, fora que na entrada, eu já até falei no outro episódio sobre comidas trash, que, cara, eu comi um X qualquer coisa lá, cara, que eu passei mal das 4 da tarde em diante ali. Cara, foi terrível, cara. Um lombinho, não sei das quantas lá, que, cara, parecia um isopor, cara. O negócio com o nome de lombinho não deve ser tão... Não, mas o cheiro era delicioso, cara. Mas eu comi o mas no Pacaembu sempre tem lombinho, cara. Tem uma mulher lá na frente do Pacaembu, qualquer show, qualquer jogo que tiver... Paulo Lombinho. Vocês querem ver o que é comida trash? Antes do show do Slayer, comer um acarajé. Nossa! Isso é roots, hein, cara? Isso é quente ou frio? Acarajé é pra poucos, rapaz. Não, pera. Um baiano de verdade. Fala aí. Explica, o que é um acarajé quente ou frio? Acarajé quente é com pimenta, né? E acarajé frio é sem pimenta. Então, mas quente. A pimenta é uma puta pimenta, né, cara? É, pimenta escrota, velho. Pimenta de rachar o... É tipo, o acarajé quente é com pimenta e o acarajé frio é com menos pimenta, né? Não, acarajé frio é sem pimenta, pô. Pimenta faz parceria com as pomadas do Ring of Fire. Já vem, né? Já vem no Durex do lado, assim. Durex. Você come a cara já serrando aquele negócio meio sachê, né? De Ring of Fire. toda barraquinha que vende a Carajé tem nosso banner lá do Ring of Fire. Qualquer vai precisar, cara. Eu me lembro que no Claro Que É Rock, a gente... No meio do caminho, né? Deu uma fome do caralho, cara. E a gente não tinha chegado no... Fome do caralho é de fuder, né, cara? Ele disse caralho. Eu ouvi dizer que não tem cu que chega, cara. Porra! Não sei, disseram. Mas enfim, a gente chegou lá em São Paulo, cara. Não sabia chegar direito no local, tá? Mas a gente pegou um ônibus que passava na avenida onde seria o festival. Na verdade, a gente tava perto, só que a gente pegou dois metrôs, demos toda uma volta pra chegar mais ou menos onde a gente tava. Mas foi uma doideira só. Cara, e bateu aquela fome às 8 horas da manhã, assim, cara. E né, nada pra comer e tal. Até que quase meia hora de caminhada a gente passou perto de um... E lá tinha esfirra, se eu não me engano, não sei se era 29 ou 39 centavos. Aí eu falando pra esse lazarento do Hendrix, vamos comer, Hendrix? Não, perna, tá chegando já, a gente come lá. Eu falei, caralho, cara, e eu olhei pra cara, a gente come lá pelo triplo do preço. Cara, ela da puta! Vamos comer lá, cara. Falei, caralho, né, bicho? Não, eu tava querendo chegar logo, cara. Eu tava, meu, Sonic Youth, cara, na Nails, Iggy Pop no mesmo show. Falei, ah, não, quero ser o primeiro, cara. Cara, enfim, a gente, né, pegou e continuou, cara. A hora que a gente chegou no local, cara, que os ambulantes já chegou lá vendendo 3, 4 contas coisas, né? Falei, puta merda, né, cara? Era coxinha, 4 contas, né? De festa. Cara, de festa. Não, aí beleza, né? Falei, já tô aqui, então já que tá esse preço aqui, eu vou comer lá dentro, porra. Já esperei tanto, vou comer lá dentro. Cara. Ele não sabia quanto que era lá dentro. Arrombado. Cara, eu não sei se o Alisson chegou depois desse festival, né? Mas a hora que falou assim, beleza, a gente entrou, falou, vamos comer, cara. Vamos pegar um cachorro quente, né? Que é o que tinha pra comer. Cara, pegaram um pão amanhecido. Pão dormido. Um pão dormido. Pão, sei lá, que xoxo, coisa. Uma salsicha tipo Viena. Sabe quando o cara vai cortar assim, parece uma borracha o pão, assim, cara? Aí abriu assim, catou meia salsicha, abriu a salsicha assim, metade pra cada lado. Salpicou assim com um negócio que não era molho, né? Era só pra pintar. Com água. É a água da salsicha, mano. Não. Eu acho que era isso aí mesmo. Só pra pintar o miolo ali, cara, e falou, tá aqui, R$5. Eu falei, puta. E o refrigerante quente. E o refrigerante quente. É, no Slipknot tava assim, cara. O cachorro quente era R$8. Nossa, cara. Era um pão e 5 kg de purê. Nossa. Tinha purê, né? Tava no lucro. Cara, e eu começava a lembrar. Você cagava em bloco depois. Eu começava a lembrar que daquela uma semana esfirra, cagando, cara. Amarelo. E eu começava a lembrar daquela esfirra, cara. 39 centavos. Falei, meu, 3,90 são 10 esfirras, caralho. Esse claro que é rock, eu também, porra, eu passei problema, foi também no final, velho. Terminou assim, aí a gente tinha, pô, eu tinha levado pouco dinheiro, mas aí você tá no meio do show lá, você se empolga, quer gastar, né, velho? Aí comprei uma camisa do Fantomas, aí tomei lá uma... Quando chegou no final do show, velho, eu e um amigo meu, velho, a gente morrendo de sede, velho. Aí o caralho, a gente pegou assim, meteu a mão no bolso assim, aí eu juntando com ele, a gente só tinha 60 centavos, velho. Nossa! Aí... É melhor ter tomado água da chuva, pô. Aí a gente chegou assim, velho, vamos comprar água então, velho. Aí quando a gente chegou no meio do caminho, velho, aí esse meu amigo assim chegou pra mim, brother, 60 centavos, uma água ou 6 derbys? Eu olhei assim pra cara dele, 6 derbys, velho, vamos daí. O vício foi maior, a gente comprou 6 retalhos de derby, velho. 6 soltos. 6 cigarros soltos, cara. Foi. Isso sem falar que, mano, você não compra água por 60 centavos no show nem de brincadeira. Nem a pau, velho, nem a pau. Então, mas a vantagem é que depois, no Claro Que É Rock, eles estavam distribuindo água lá, né, pra sim, galera. Sim. Mas inclusive, se você... a gente... Eu não vi isso, não. Né, do lado do palco do Sonic Youth, eles estavam distribuindo água lá, Torinho. No show do Pearl Jam, uma semana depois também. Vocês já foram pra algum show fora do país, assim? Não. Eu fui pro Ozfest... Peraí. Aquele show do Panda lá na Bolívia não vale. Na Venezuela? Bolívia não é exterior, cara. Não, eu fui pro Metallica e Mastodon, agora na Venezuela, né? Mas em 98 eu fui pro Ozfest, né? Eu tava morando nos Estados Unidos na época, aí fui pro Ozfest, né? Todo mundo aí tá xingando, filha da puta aqui. É outra diferença, assim, de show daqui, né, velho? Porque, porra, é um acampamento com vários tipos de comida e tal, não sei o quê, né? Aí tava rolando, e lá nos Estados Unidos, o barbecue deles, o churrasco deles, é churrasco e hambúrguer, né, velho? Uhum. Só que o churrasco lá no meio das festas era churrasco aqui mesmo, né, velho? De carne mesmo, né? Aí eu, porra, caralho, eu vou comer essas carnes aqui, velho. Aí eu cheguei, porra, aí beleza. Aí passou o show do... Aí eu cheguei, ó, não vou ver Limp Bizkit não, né, velho? Aí eu, porra. Aí vou aproveitar, vou comer. Aí me entupi de carne, velho. Aí quando chegou, aí beleza. Aí teve o show do Megadeth, aí tá, beleza. Aí curti o show do Megadeth. Quando chegou o show da banda que eu queria assistir mesmo, velho. O show do Tool, velho. Aí, caralho, deu vontade de cagar, velho. Aí eu, puta que pariu, aí eu ficando assim, rapaz, eu cago nas calças, então vou cagar aqui no chão, velho. Aí eu... bosta. Ficou dançando. Se fosse o show do Didi Ellen, você ia... O cara é true. Não, brother, eu cheguei, baixei as calças, velho, na hora que rolou lá um circo lá, eu baixei as calças, velho, aí caguei no chão mesmo, aí levantei. Aí pronto, aí fiquei com os fujos, né, velho? O filho da puta sai daqui do Brasil pra cagar lá fora. Pra cagar lá no Ozfest. Mas era isso, uma desgraça mesmo. Cara, aí depois ele olha assim, todo mundo com aquele olhar de reprovação. Meu, aí, né? O cara pega, passa na cara assim, eu tô louco. Isso dá um motivacional, né? Brasil fazendo merda desde 1500. Eu queria ver se fosse em Campinas o show. Se fosse em Porto Alegre, você ia ter coragem de cagar lá no meio. Se pelota. E eu empurrar o cocô dele no ar. Essa merda não ia sair só pela boca, rapaz. No Wagon, os caras já começam a empurrar pra dentro de novo. Saiu a desgraça o Caldinho mesmo. Não foi a porra dura, não, velho. Foi o Caldinho. O cara, como? Então, peraí. Então o Toninho mijou pelo cu. Então, ele mijou pelo cu. Porra dura do seu toba. Não, velho, aí depois aí terminou o tour, né, velho, aí ia ter Ozzy, né, eu cheguei, cara, eu vou ter que me limpar, velho, porque eu já tava, o bicho já tava duro lá, né, já tava seco, quer dizer, né. Torinho levantou e falou assim, hi, my name is Torinho, welcome to Jack's. Plan, plan, plan. Aí eu, beleza, aí me limpei e tal, não sei o que, aí eu cheguei pro amigo meu, né, encontrei o Adrian, né, um amigo americano, né. Com areia, aí eu cheguei. Com o quê, com sal? Não, eu vou explicar, né? Aí eu falei pra ele, você tava onde? Tanto que eu nem vi o Ozzy, né, velho? Eu cheguei, você tava onde? Ele perguntou pra mim, né? Aí eu só levantei a calça, assim, né? Ele não viu a meia. Quando ele não viu a meia, aí ele entendeu e começou a rir, velho. Puta que pariu. Cara, se eu fosse você, eu cagava dentro da meia e dava pra um americano. Tipo assim, segura pra mim. Please. Oh. Eu vou estar lá mesmo. Ei, amigão, a vida tá dura pra todo mundo, né? Só pra você que tá mole. Teu badalo só marca 6:30. Teu pincel agora é broxa. Seu problema tem solução. Chegou a garrafada do seu Tomé. Feita com a mais pura catuaba, ovo de codorna, paçoquinha, churubeba, ovo de pata e caracu. Disponíveis nos sabores hortelã e tutti-frutti. Eu quero gozar. Garrafada do seu Tomé. O seu Lulu aprova. Garrafada do seu Tomé. Eu quero gozar. O que era Maria Mole, agora é Tripé. Eu quero gozar. O Ministério da Saúde adverte. Persistindo sintomas, consulte seu cabeleireiro. Eu quero gozar. A vida com você. Vamos gozar aqui. Bom, depois de toda a viagem, uns encheram a cara, outros não, outros esqueceram o ingresso, né? Porque alguns devem esquecer ingresso, o ingresso. Documento. É, não, a carteirinha de estudante. É, filha da puta, né, filha da puta? A dignidade, né, cara? A virgindade anal. Mas isso que você chega no local onde vai rolar a parada. Vocês costumam, assim, dar uma panorâmica, analisar? Opa! Rapidinho, hoje em dia é mais fácil com esse lance do Google Maps, essas coisas, você já fica esperto, né, cara? Já vai com um mapinha meio na cabeça. Certeza. Antigamente é a Roots, hein, meu? Você fica a quarta, a esquerda, fica blá blá blá. Ou então você ia vendo o fluxo. Ou segue o som, o fluxo. É, você vai vendo os malucos onde eles estão indo, você vai seguindo, cara. Assim, os festivais que eu fui assim, eu sempre fui com alguém que já era da cidade, assim, algum amigo meu que morava por ali, sabe, essas coisas assim, mas eu nunca precisei de Google Maps, nem essas coisas assim, não. Então, até o show agora da Venezuela mesmo, eu fui pra Rondônia, né, com uma amiga minha mora lá, e de lá de Rondônia a gente pegou o carro e foi pra Venezuela. Teve uma vez que a gente tava de ônibus, né, cara, essas excursões aí, o motorista não sabia chegar no local. Então, pessoal, vamos seguir os malucos. Então tinha, meu, muitas excursões, cara, ônibus e mais ônibus, você via os malucos colocando a cabeça pra fora, gritando, zoando, colocando a bunda e tal. Chegou na marginal do Tietê ali, perto do Play Center, parou, passou um busão, né, do nosso lado e começou a zoar. Então, até aí tudo bem. Nisso, um amigo nosso tava com uma mania de colocar a bunda pra fora, né? Hoje, ele é pastor evangélico e tal, não sei. Olha, se pode que nem... Olha que coisa, ele manda um abraço cabeção. É. E nisso... Teve um cara que quis imitar ele. E nisso, o cara tava do meu lado. Ele colocou a bunda no vidro. Que e nojo, estourou, cara. Cara. Estourou o vidro. Cara, isso que é vácuo, hein, cara. Então, cara. Isso que é pra fora ou pra dentro? Pô, usou um peido atômico do cara. Não, né? O vidro estourou pra fora ou pra dentro do... Não, foi tudo pra fora. Ah, foi tudo pra fora. Aí, é o cara. Senão é o vácuo. E aí, o que aconteceu? O cara que tava organizando a excursão falou, o que foi isso? Cara, mas só eu tinha visto. Eu era a única testemunha. E pra não entregar o cara, eu fiquei na minha, fiz de conta que não vi. Aí o cara justificou assim, cara, foi aquele busão que passou pela gente que tá com uma lata de cerveja. Olha. O motorista do ônibus, imagina assim, uma mistura de Mike Tyson com Michael Jordan. O Falcão, né? Campeões, campeões, é, a largura do Mike Tyson com a altura do Michael Nossa, Jordan. Era o... Pro bem de vocês, não tinha Michael Jackson na mistura. Senão o cara era bosta. Era o Sagat. É o Mr. Echo, né, velho? É o Mr. Echo. Era o Mr. Echo. Aderbeezy. Predador, né? Aderbeezy, é Aderbeezy. Aderbeezy é pior que o Mr. Echo. Não, então. É. Aí o cara, né, fala assim, ah, vou colocar a culpa no busão lá e não vai dar nada, né? Ah, foi aqueles caras que passaram do busão lá, tal, tal, tal. Aí o motorista só fez assim, vou alcançá-lo. Cara, eu meu... vou voltar. I will be back. Cara, só sei que, meu, o ônibus ali, cara, na marginal, o cara achou o ônibus, cara, achou o ônibus, fechou o ônibus na marginal, os caras desceram, tudo querendo brigar do outro ônibus, os caras, não, vocês vão pagar, não, pagar o quê? Não, tacaram uma lata de cerveja aqui, estourou, ah, então você vai apontar quem foi, que a gente vai pegar o cara agora. Então os caras do outro ônibus falam assim, ah, então você vai apontar. E o cara, ô meu, deixa quieto. Meu, o cara que acusou fez uma cara de horror, cara, de horror. Eu peguei e desci, peguei o metrô, parei lá em frente ao chão. Já tava com o meu ingresso na mão mesmo, falei, ah, eles que se fodam. Por causa de um lazarento que quer colocar o cu pra todo mundo ver, né, cara? Não, o cara é do... Joguei com o cu. Se eu chegasse na hora, então... Ah, eu ia morrer falando que jogava a lata, velho. Então, mas agora, se eu... com o cu, mano? Não, eu vi que os caras... iam demorar pra sair dali. Aí os caras, não, vão fazer BO, isso ia demorar. Se eu chego e falo assim, ah, foi o cara que botou a bunda e estourou, ele ia apanhar dos dois ônibus. Ele ia apanhar dos dois ônibus. Eu falei, ah, sabe de uma coisa? Vou pegar o metrô aqui, já era. Aí, depois, não sei o que deu, cara. Imagina se esse cara que botou a bunda falasse assim, é aquele ali que tá indo embora. Eu pulava no... Aquele negócio com a bunda cortada lá, ó. Cara, eu mergulhava no Rio Tietê e ia nado, filho. Ia ser uma perdição. É uma perseguição no maior estilo Warriors, né, cara? Se isso acontecesse, o Marquinho não estaria aqui hoje com a gente, velho. Não, é, ia ser assim, né? Ah, foi aquele cara lá indo embora. Quem? O Marco nunca faria isso. É o Marco, meu amigo. Quem? O Marco? Marco! Seguiu o Hendrix dessa, não sei se você sabe. O cara assumia a culpa no meu lugar, assim, já pensou? Tanto em festival grande quanto pequeno, show que a gente vai assim, vocês costumam chegar no lugar e procurar a galera assim, ver se vocês encontram algum conhecido assim? Vocês, assim, né? Assim, é bom sempre chegar e ter pelo menos um contato assim, né? Pô, você vai lá? Vou. Ó, então espera na frente pelo menos, um lugar fácil. Meu, é só você procurar onde tá tendo a briga lá e você vai, é o pessoal de Maria que tá lá. Até tem show pequeno, às vezes rola um negócio legal que é, costuma ser a mesma galera que vai, assim. Então você quer encontrar os amigos mesmo porque é o lugar onde você encontra, é festa de família, assim. O show do Metallica mesmo em Porto Alegre, né, eu me encontrei lá com a galera da comunidade do Metallica no Orkut, velho, que a gente já tinha combinado e tal, não sei o quê. Hoje o Orkut serve pra isso também, né, velho? Ainda bem. Mas na maioria das vezes, assim, quando eu vou sozinho, não conheço ninguém, assim, principalmente outra cidade, assim, eu acabo assim, eu até fazendo amizade com alguém lá, olha assim, a gente começa a trocar as ideias e tal, não sei o que, pronto, aí fica, pelo menos pra você não ficar assim, meio sozinho, né, depois tem alguma merda assim. Ô, né? E souvenirs, cara, vocês costumam comprar antes do show ali, aquela galera que sempre vende as camisetas? Ah, sim, jamais, jamais, camiseta só com cambista no final, cara. É uma história muito boa de cambista, cara. Porque é verdade, porque no começo do show ela é mais cara do que no final. Bem mais cara, isso é verdade. É. Mas agora, outro tipo de souvenir, quando eu fui no Pacaembu lá, eu trouxe um pedaço da grama, cara. Porque eu sou muito corintiano, cara. Então era... Que isso, né? O Marcelinho Carioca batia escanteio dali, filho. Falei, vou levar um pedaço. O Dinei também fazia... Ninguém pegou. Não, o Dinei foi depois, tem o Dinei que faz au, então o que faz ai. Au. Pra falar real, cara, o souvenir, tipo, o Malemar é pela internet mesmo. Não, o souvenir é tentar comer uma mina lá e trazer a lembrança, velho. E uma tentativa de souvenir, cara. O melhor souvenir que teve foi a bituca do Leme do José. Nossa, sensacional. Isso foi foda. Você guardou isso aí? Não, camarada nosso. Camarada nosso pegou a bituca do Leme, rapaz. Não dá abraço pro Joselito aí? Não, ele pegou, não, ele pagou, né? É, o Leme fumou, jogou no chão, pisou em cima e jogou, e chutou. Aí o segundo. Ele falou, ô, pro segurança, pega aquilo lá pra mim. Cincão. Ele pagou. Na época do rock nacional, dos anos 80, daquelas bandas no auge, né? Titãs, Ultra de Rigor, Pleb Hood e tal. Teve o show do Ultra de Rigor aqui em Marília. E quando terminou o show, eu fui lá pra trás, onde eles iam passar e entrar no ônibus, né? E aí veio o Roger, né? Eu falei, ô Roger, me dá uma palheta. E o cara baixou a cabeça. Eu falei, ô Roger, me dá uma palheta. Nada. A hora que o cara foi entrar no ônibus, eu dei um tapão, né? Cara, não vai dar palheta, eu vou te dar porrada, cara. Tô falando, até isso, cara. Isso por causa de palheta. Alpha! Por causa de palheta, eu me lembro de um show que teve em Marília aqui do Chris What Crisis, aquela a banda alemã, que o Hendrix ficava assim: The Pick, Pick, The Pick! Give me a pick! Eu realmente não tinha nenhuma palheta, não tava a fim de comprar. Eu falei, ah, vou dar uma força pros caras, os caras vão achar que, ó, o cara gosta da banda, né? Ô, dá palheta, e não, é que eu precisava de uma mesmo, cara. Nem eles gostam da banda. O legal é que vê um americano vê o Hendrix pedindo, né? Give me a pick, give me a pick! O cara fala, you say, give me a dick. Ai, é, teve um show que eu fui do Raimundos lá em Salvador, que o cara ficou enchendo o saco do Caniço do lado do palco, né? O tempo todo, né? Caniço, Caniço! Aí quando chegou o Caniço, chegou perto dele, ele chegou e entregou uma palheta pro Caniço, né? Aí eu olhei assim, macho, é pra você pegar, velho, não é pra você entregar não, velho. Puta que pariu, velho. O cara ficou ali com a cara, foi mal, velho. Putz, cara, foi mal, cara. Engenheiros da Bahia. Boa, medo, que medo. Vamos ouvir, né, porque cara, lá vem, né? Vai vir na merda que foi. Eu venho tá o show lá, virei pra cumprimentar um truta, levei uma latada na cabeça que veio do palco. Ô, louco, cara. Detalhe, esse não é o problema. O problema é que, tipo, eu preferia que fosse uma doença de venérica. Venérica. Genérica. Você vai ter que falar, põe. Genérica e depois... Venérica. Essa porra aí. É doença que eu nunca peguei, que os caras que fazem sexo que pega. Eu sei que, tipo, eu virei, levei a latada, olhei Kaiser, velho. Levei uma latada de Kaiser no Bert Gessinger, velho. Antes fosse gonorreia, mano. Eu já vi algo parecido assim. O segurança começou a tratar com o cara assim, ó, eu marquei tua cara, vou marcar tua cara, hein, meu, vou marcar tua cara. De repente, vou um tamanco na cara do segurança, cara. Aquele árabe, né, que jogou no Bush, cada vez. Então é... Foi mais ou menos isso. Ó, lembra o show do Raimundo, você perdeu a camiseta e jogou lá pra cima? Então, também? Foi o souvenir reverso, mano. Eu tava rodando a camisa, algum filho da puta puxou da minha mão e jogou no palco. Fim do show, eu do lado ali, tipo, as vezes, eu falo, ah, quero ficar marinho. Eu lá, ó, quero minha camisa, caralho. Ué, mas... Minha camisa de volta. Mas no show do Biohazard, um moleque que foi com a gente jogou a capa de um disco lá pro cara... autografar, do Urban. O cara pegou e levou embora. O cara pegou e enfiou de bar bateria assim, depois acabou o show, enfiou no bolso e saiu fora. Num show do Iron Maiden, o Bruce Dickinson jogou uma camiseta também, e o cara, não, camisa do Bruce Dickinson, não sei o que e tal. Eu falei, ah, meu, ó, veio um pentelho do cara junto. Aí o cara assim, não, vou plastificar. Ah, que nojo. Vem a camisa do Bruce Dickinson, a roda abriu porque ninguém queria, né? Ok, ó, lava a boca com sapólio antes de falar. Lá pelos Dixon. Fala em camiseta, cara. Quando vocês foram pra São Paulo, quem tá... É que o Alisson gosta desse seaweed que ninguém nunca ouviu falar. E então a banda acaba, ninguém nem dá falta. Como assim, é que chama a outra banda? Garage Fufu. Cara, mas... Em 99, quando foi o 99 foi lá na Gávea, Metallica e Sepultura, que eu, como eu falei, né, eu era do fã-clube do Metallica na época, e consegui, aí que era do fã-clube, consegui entrar no camarim, né, pra conhecer os caras, né. Aí beleza, aí veio o Jason Newsted, né, o baixista, né, que já saiu, né, aí falou com a gente e tal, não sei o que, aí veio o Lazuric, né, beleza. Aí o Jason Newsted me deu uma palheta, por sinal, ele me deu uma palheta. Aí o Lazuric veio, falou com a gente também. Aí quando chegou o Jim Hetfield, eu olhei assim, eu cheguei, ó, velho, não é por nada não, não sou viado não, mas eu preciso dar uma abraço em você, velho. O cara olhou assim pra minha cara assim, velho. Ô, louco, aí me deu... Torinho. Verdade, Torinho. Pô, mas é sério. Passando a mão na bunda dele também, nossa, né, meu? Nossa, Torinho. Um abraço é uma coisa, dá um apertinho nas nádegas. Um peitinho. Aí ele me deu o copo de suco que ele tava tomando, né, velho? Aí eu fiquei umas 2 horas, velho. Acabou o Sepultura, porque na hora que a gente foi pro camarim, o Sepultura tava tocando, né? Depois que o Metallica ia tocar. Aí eu fiquei umas 2 horas com o copo de suco na mão, sem ter coragem de tomar a porra do suco, velho. Aí depois... Tomar a porra do suco? Tomar só o suco dele. Doasse a porra, né, cara? É. Os caras estão falando de camiseta aí, cara. Tem um esquema, cara, que de camiseta, pra você comprar camiseta barata, cara. Se você for em São Paulo, sempre tem o mesmo chileno, filho de uma puta, que ele tá com uma capa de violão cheia de camiseta. Chega pra ele e fala assim, quanto que é a camiseta? Ele vai falar, R$30? R$30? Aí ele fala assim, não quero. Aí o cara, eu fiz isso no Metallica, cara. O cara foi atrás de mim, quanto você precisava? Eu preciso de 4 camisetas. Ah, eu faço por 10 pra você. Opa, manda pra cá. Olha, aí ia dar 40 conto, né? E o cara tá vendendo 30 cada um. 30 mano. Conto, olha cara, depois isso, cara, do cara, show. É igual vendedor de rede, né, cara? Porra, era isso que eu ia falar agora. Eu falei pro camarada meu que tá do meu lado, falei, cara, esse chileno sempre vende caro, cara. Vamos sair fora, vamos pegar de outro cara. Na frente dele. Ele, quanto que você precisava mesmo? Essa é carnaval aqui no Ceará é no interior, né, velho? É uma putaria só, né, velho? Você acha que você conhece putaria, você não conhece carnaval de Fortaleza. É o povo fudendo no meio da rua, velho. Ô, oh, delícia! Aí, é sério, velho. Ué, Maguila é assim, velho. Aí a gente tava na praia e veio esse cara vendendo essas redes, assim, aquelas redes, parece umas tarrafas de pegar peixe, olha, né? Olha isso. Ô, Turinho, peraí. Ele falou, oi. O cara fudendo no meio da rua, não se fudendo no meio da rua. Aí o cara chegou assim... O cara chegou assim, a rede, tá afim de uma rede, eu cheguei e perguntei assim, quanto é a rede? Aí o cara, R$50, eu cheguei, dou 15. Aí o cara chegou, toma, eu cheguei, porra, então eu tive que pagar, né? Peguei R$15. Aí essa rede passava as mulheres na rua, a gente ficava jogando essas redes pra pegar as mulheres. Nossa. Era... Isso aí me lembrou aquela parte do filme A Vida de Brian, né? Do Monty Python, que o cara, quanto que é esse negócio aqui? Ah, é 100. Beleza, vou comprar. Não, você tem que barganhar comigo, né? Você tem que pechinchar. Verdade, cara. Isso parece um mundo bizarro, né, cara? Tá caro, não, então vou levar, né? É um mundo bizarro que é assim, né? A China é fator cultural, mano. Os caras têm que barganhar, senão dá treta, velho. Olha isso, cara. Mas e aí? Tal, você chegou no local lá, pegou a bugiganga ou não, não quis, tal. Tem a fila pra entrar, mas a fome bateu. Realmente, mesmo que a gente falou no bloco passado, vocês acham que não vale a pena fazer uma boquinha antes ali? Bebe de passa. Cara, só se for muito, muito necessário mesmo, cara. Se não der pra você manter com a água, cara, e aguentar até o fim, porra, compra um negócio mais barato que tiver, cara. Tipo, o Ruffles de R$6 que tinha no Metallica. Nossa. É, um pacote de Ruffles, R$6, e uma Coca-Cola de latinha, acho que era 4. É que é tudo edição limitada, né, cara? Não, então... principalmente festival, que são várias bandas tocando, você, pelo menos antes, você tem que se alimentar bem, né? Certeza. Come na van. É. Manda uma paçoquinha e toma uma tubaína, velho. Concreta lá já era, velho. Entra com coisa escondida, rapaz. O Perna mesmo entra com... Linguiça. Não, aqueles pacotes de bolacha. Chouriço. E aí o cara vai revistar e fala, e o Perna olha e fala, tá mole. Tá mole, meu irmão. Não fica futucando. Puta, não futuca muito. Futuca, cara. O Perna chega com aquele pacote de bolacha assim e fala, tá mole. E se apertar vai ficar recheada. Num consultório médico. Stupid Cupid, you're a real mean guy. Doutor, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho um pequeno probleminha nas minhas cordas vocais que me atrapalham na hora de conversar com alguma garota. Elas fogem de mim dando risada da minha voz. O que que eu faço? Stupid Cupid, stop picking on me. Meu filho, é simples a solução. Você precisa experimentar as pastilhas Voice Recover. A Tosco Vocoder Maximizer Productions traz para a área livre de comércio das Américas Broken Voice Recover. Com apenas uma pastilha você vai ter a voz de um Irapuru. Que bom, doutor. Agora sim. Horas depois. Olá, madame. Olá, comendador. Olá, Júnior. Vim convidar a vossa filha para dançar essa valsa comigo. E então, gata? Sabia que eu tava de olho em você faz tempo? Mas atenção, o efeito de voice recover é apenas temporário. Então, gata, você sabia que eu acabo de comprar um... Não! O que está acontecendo com a minha voz? Não! Mana, depois da meia-noite, ninguém é de ninguém. Entre nessa festa. Nossa vida vale tudo. Vale ser alguém como eu. Amo você. Pastilhas Voice Recover, mais um lançamento tosco chanchada. Vai tomar no cu. E nessa vida vale tudo, vale ser alguém como eu, como você. Dance bem, tati, tchac, tutsi, paparabarabá. Burning, furry. Acho que já é suficiente. Ó, eu posso falar uma história de quando começou o show, quando a gente tocava. Na época a gente fazia um som meio death metal, né? Você toca a punheta! Os percussores. Você é meu guia, quatro rodas! Não, a gente chegava na cidade lá de daqueles braceletes com ferro. Com prego, com prego, né? Prego e ferrugem. É, mas em casa, é isso aí mesmo. Aqueles braceletes do Kerry King, né? Do é mais old school que Kerry King. Então, cara. Aí, cara, teve um episódio lá que a gente começou a tocar. Disso é O cara era mais true que a verdade, velho. Aí, cara, os caras levavam tão a sério esse negócio de ser true e tal, que um subiu no palco e mordeu o joelho do cabeção, cara. O cabeção, filha da puta, por que você tá me mordendo? Sai, o cara grudou mesmo, cara. Nossa. Ficou marca, cara. Depois a Maria Bethânia foi com medo da mulher beijar o pé dela aí. Vale a pena ficar na grade ali, né, galera? Você entra pra ver o show, vale a pena ficar na grade desde o início, mesmo que a banda que você vai ver, vai, sei lá, vai demorar 5 horas pra entrar, vale pra a pena? Pra mim, sim, eu... Ah, depende da banda. É, você vai ficar sendo encoxado por 5 horas. Não, encoxado não, filho. Você dá cotovelada, filho. Tá, mas serve depois, pra isso. Depois você foi encoxado, né, cara? Não, mas quem tava no meio também vai ser, pô. Você vai ser só passivo, cara. Ah, mas passivo é cotovelada, filho. Não, mas é isso, eu concordo que depende da banda. Eu acho que você, vamos dizer, tem certas bandas, vamos botar, por exemplo, aqui o Slayer ou o Exodus, por exemplo. Você não é show pra você ficar curtindo da grade, não. É show pra você ir no meio do Circle Pit e ficar batendo que nem louco ali no meio, meu irmão. Isso aí é sangrando mesmo. Matar. Eu voltei com o hematoma no braço, não consegui levantar o braço pra coçar minha cabeça, isso aí, cara. É Pit Fight, rapaz. Nesse caso, assim, nesses shows específicos, assim, onde rola muito pit e tal, a galera batendo cabeça lá, eu acho que a grade, cara, é o lugar mais seguro que tem. Pois é. Pois é, acho que é o lugar mais seguro, cara. E tem um lance também que, sei lá, de uns 5, 6 anos pra cá, não sei. Tem essa frescura de separar a VIP na frente, né? É, eu chamo front stage, né? É, então não compensa, cara. Porque você compra pistão normal, velho, você tá na grade, só um pouco mais pra trás, ou na mesma. Cara, e eu sou contra isso aí, sabia? Não, é, teve um Ceará Music, ano retrasado, que eu fui, né? Eu fui por causa do The Cult, né? Aí, antes do The Cult, teve Charlie Brown Jr. Aí eu... Putz, aí, porra, que merda, né, velho? Não... Olha só, velho, a organização dos shows aqui no Brasil é desgraça. Nesse mesmo show, olha, teve aquela mulher, Vanessa da Mata, puta Charlie Brown Jr., pariu. Aí The Cult, e depois teve o Rapa e Sérgio Lourosa. Fechou. Sérgio Lourosa? Olha que lado bom, não terminou com o Ivete Sangalo, velho. Faltou o Fábio Júnior pra finalizar aí, né? Oh, mas aí, eu pegava a Vanessa da Mata, hein, cara? No show do Charlie Brown Jr., aquele, como é o nome daquele cidadão, o Chorão, né? Falou uma coisa certa, velho. Falou uma coisa, tudo bem, eu tava no front stage, né, porque minha amiga me deu de presente de aniversário e tal, não sei o quê, né? Aí ele falou uma coisa certa, porque ele falando assim pros organizadores, né, acabarem com esse negócio de front stage, porque que os fãs verdadeiros mesmo que querem agitar, querem ficar lá na frente, sabe? E quando você, eu olhava assim, tinha um quê? Um 100 gato pingado ali naquele mundo de gente ali, naquele mundo vazio ali do front stage, quando a galera tava se matando ali atrás, sabe? E isso pro artista é uma merda, velho, porque o artista quer ver a galera assim... Se matando. Não, mas quer ver assim a galera embaixo do palco, pulando. Bom, agitando, agitando. Agitando, pois é, e os caras tava... E o... Banhado em sangue, né? Running Blood! Mas aí tem dois chanchadeiros que não colaram hoje, o Fernando e o Paulão foram pro show do Pixies, que rolou em Curitiba, e falaram que a galera derrubou a grade lá, não teve jeito, não. Existe uma banda de arruaceiros em Marília chamada Stone Drunk, não. Que uma vez foi tocar lá no tênis clube de Marília, lá que teve o festival da Skin lá. Skin Rock. Que a galera também derrubou a grade, cara. E quase derrubou o palco, quase. E o animal do nosso vocalista, ele deu um mosh pra fora da grade e pra fora da galera. Ele caiu de cara no show. Passou, né? Tinha tanta gente no show que ele errou o público, né, cara? Não, a galera abriu mesmo. Quando eu tocava, eu empolguei assim no show, fui, larguei o baixo assim, né, larguei mesmo o baixo, aí eu fui me jogar pro povo, o povo abriu, quebrei os dois braços, velho. Nessa do Apartheid aí também, eu lembro do show do Pennywise com o Bad Religion lá, eu mandar um abraço pro brother meu aí, o Danilo Santana aí de São Paulo, chegamos lá na correria, mano, o cara fez pezinho, já caí na área VIP, já levei uma chave de braço de segurança e voltei pro volta, foi tudo contentão, igual o cara lá na Remix. Igual aquele cara, Remix. No show do Sonic Youth, o cara ficou gritando Sonic Youth lá fora antes da gente entrar no festival. Sonic Youth! Sonic Youth! Vocês aí, bando de emo do caralho! O cara ainda falou assim, viva o grunge! É verdade, cara. E esse cara ficou azucrinando. Esse cara ficou azucrinando foda. Aí, e ele falando que ia subir no palco. É. Ele já anunciando que ia subir no palco. Aí começou a rolar o show do Sonic Youth, cara. Lá, tava vendo aquela parada louca assim, né, hipnótica. Daqui a pouco, cara, no canto direito do palco, assim, ó, o maluquinho conseguiu subir, assim, sabe, no palco. Meu, era muito longe, assim, da grade e o palco, assim, saca? Assim, pro cara conseguir. Corinthians, rapaz. Corinthians, cara, até driblado. Vinícius, assim, mas foi uma parada, cara. Assim, de repente, o mundo entrou em slow motion, saca? Que, cara, ele pulou, assim... Cara, no que ele pulou e olhou pra galera, e aí, cara, ele já tomou um cruzado, cara. Ele tomou um cruzado, velho. O Play of e Power. Nunca mais foi visto. Não, nunca mais ninguém viu, cara. Ele tomou um e já puxaram ele, cara. Meu, foi muito foda. Igual esse programa de comédia antigo que o cara ia se apresentar, não tava bom, vinha um gancho assim, puxava pro cara. Pelo pescoço. O meu foi de boa. Eu só queria parar pra área VIP, tá ligado? Não queria tomar morte nada. Oh, uma coisa que a gente pode falar aqui, cara, é aqueles shows, festivais, que o palco é baixinho, né, cara? Que dá pro cara gravar, entrar, cara, e pular. Invasão fácil, né, cara? Não. O cara pega o vocalista O nosso baterista do Tony Drunk, ele deu um mosh no show do Obituary, cara. Teve um show da Agnostic Front que foi assim, velho. Tinha mais gente em cima do palco do que no... Porra, mano. Teve um show do Muqueca de Rato, cara. Eu lembro que o Mozini deu um mosh do retorno, o baixista da banda, deu um mosh do retorno pro palco, porque tinha muita gente no palco, tá ligado? Olha, né, lembra do show do Matanza, olha, que o cara pulou lá, ele meio que tropeçou, ele deu uma cabeçada bem na cintura do Jimmy, assim. O cara parou o show e falou, aê, seu filho da puta, você conseguiu o que queria. Deu uma bocada bem na cabeça do meu pau. O cara foi... Nossa, velho, bem abaixo. Aí ele deu uma solada no cara, o cara caiu de novo. Aí o negão portão segurou o cara, meu, e ficou levantando o cara. E o cara, queria pegar a cabeça do cara no ventilador. O negão tava tentando pôr ele no ventilador, velho. Ah, mas vocês, algum de vocês já se machucaram em show, assim, essas coisas? Oxi, já. Nossa, cara, foda. Você lembra do show do Questions? Que tinha só um tonto lá na frente, assim, falando, o cara veio cobrar de você, cara. Verdade. Você tem que... Dá uns pogo aí no meio. Você tem que ir só porque você tá com a camisa do Dead Kennedys. Eu falei, qual o problema, cara? Eu uso o que eu quiser, caralho. Você tem que levantar o movimento, cara. Ah, me deixa em paz, os cara. Grunge, é amigo do Alisson, cara. É amigo do Alisson. Alisson. Ah, vamos pegar o Alisson, cara. Aquele gordinho babaca amigo é, seu cusão, lá. Tonto. É amigo do Alisson. Você tava tomando um café. É amigo do Alisson. É, tudo pronto. Amigo. Agora, é. Vai, agora sacramentou, é amigo do Alisson. Cara, e eu que fui... É foda, cara. Isso é foda. E eu que fui fui mês passado pro show, aquele show do Big Fall no cinema, velho. Mas você foi no cinema, Torinho, ver isso aí? Fui pro cinema, velho. E no dia seguinte tinha no filme com legenda pra baixar, eu fiquei muito puto, velho. Ô, Torinho, pra quem não sabe, explica o que foi o Big Four. O Big Four foi o show que teve agora, né, no Sony Sphere lá na Europa, né, que juntou as quatro maiores bandas de thrash metal dos Estados Unidos, né, o Anthrax, Megadeth, Slayer e Metallica, né. E o show, um dos shows foi televisionado, né, pro mundo todo e ia passar no cinema, né. Inicialmente aqui no Brasil, né, e teve em Salvador, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, e acho que em Brasília. Aí só que aí no final do mês, abriu pra uma porrada de cidade, né, e teve aqui em Fortaleza, aí eu fui. 40 conto a meia, né, R$80 a inteira. Caramba. Aí eu fui. Mas não foi uma transmissão ao vivo, não, né? Não foi a transmissão ao vivo, não, porque eu já fui sabendo que eles iam tocar Emma Evil, todo mundo junto, sabe? Aí, mas assim, foi muito estranho, velho, porque é um show que você tá vendo no cinema, sabe? E ninguém ficou nas cadeiras, todo mundo ficou naquela parte ali do cinema, indo pra saída, né, onde tem aquela... Tipo, era como se fosse um pit, vamos dizer assim. Todo mundo tava vivo. Vivo no cinema. Pois é. Eu só fui pras cadeiras no show do Megadeth, que eu não tava muito afim de ficar curtindo o Megadeth, não. Eu fiquei ali nas cadeiras no show do Megadeth. E agora, nesses showzinhos mais underground, assim, teve umas coisas engraçadas, cara. Principalmente quando é show de black metal. Nossa. É sensacional, cara. Tinha um cara que ele tava sem a maquiagem dele, né? E tava com baby look, assim, do Motorhead, assim, né, cara? E, cara, o cara magrelaço de e tudo, assim. E a calcinha assim. Da capricho, né, cara? É, então. E o cara se achando, né? Beleza. Depois eu fui ver que o cara fazia parte de uma banda. E os caras entraram, passaram aquelas maquiagens, tipo, Immortal. Teve todo um ritual, né, cara? E os caras entraram com candelabro. Eu tava vendo na internet o negócio do show do Manoel que teve agora. O povo indo pro show com espada de brinquedo, chapéu de Vicky. Eu cheguei, rapaz, na moral, um cara desse deve comer ninguém, velho. Com certeza, velho. Aí só sei que os caras acenderam o candelabro, aí falaram, vamos assoprar pra apagar, né? E vai vendo. E nisso, tinha um maluco, cara, que fazia teatro, que todas as bandas, ele subia no palco com uma guitarra de madeira plástico. Lá, de plástico. Papelão. Lá, de papelão. E ficava brincando, né? Quando o cara quando subiu essa banda de black metal, e os caras todos com ideologia, Satã está presente, não sei o quê. Meu, o cara, ele pintou também a cara dele, igual o Gene Simmons do Kiss. E os caras não tinham visto, Começou o som e tal, de repente o cara com aquela vozinha, porque ele já tava incorporado com o cramulhão, né, cara? Com o pé de gancho. Ele olhou pé assim, de gancho? Ele olhou assim... Com sete pés, né? Para tudo! Satã tem que se orgulhar disso aqui! Esse cara é um falso! Tire ele do palco! E os caras, ó, não vai tirar o cara não, que o cara é truta nosso, cara. Que tirar, tirou o seu. É o Corinthians, né, cara? Satã é o caralho, que pode dar o Corinthians, para, cara. Aí depois, o cara... Tá de Dini Sainz com a camisa da Fiel, né? Fica na mão do cara, aquele preto e branco do Dini Sainz. O que eu achei engraçado era a vozinha do cara, o cara incorporando o black metal, né, cara? Será um periquito. Aí só sei que... Aí o cara pegou uma cruz, colocou fogo na cruz e tal. Aí ele começou toda a fazer... pirotecnia lá, então. Aí o cara começou a cuspir fogo e começou a cuspir na minha direção. Ele olhava pra mim e mandava fogo. Eu dei dois passos pra frente, mostrei o dedo pro cara e falei assim, ó, se vier uma labaredinha em mim, você vai comer isso aí pelo cu, cara. Street Fighter! Alfa! Rayuga! Cara, isso aí foi uma das coisas mais trash que eu já vi, cara. Estamos aqui trash. Com o nosso amigo Hendrix Street Fighter, né? Street Fighter, velho. Não, e outra da época que eu era moleque, né? Da época que eu era moleque tinha... É o pequeno Street Fighter. É o Karate Kid. Da época o Karate Kid era de Karate, não era de Kung Fu. Não sei se o Torinho vai lembrar de uma das primeiras bandas trash chamada Voodoo. Não, Voodoo eu não me lembro, não. Um dos caras do Voodoo foi Voodoo editor... é pra Jacu! um dos caras do Voodoo, ele foi editor da Rock Brigade, cara. Sim, sim. Então, aí eles foram fazer um show aqui no interior. E eles estavam lançando um álbum chamado No Way. Falei, ou eu gostava da banda, né? Vamos dar uma força pros caras, né? Naquela época que eu curtia mesmo, né? Em show underground e tal. Então os caras tocavam um som, eu... No way! No way! No way! Os caras, pô, a gente tá lançando disco. Os caras já estão ouvindo disco novo, né? Naquela época que não existia MP3, né? Aí, beleza, tocava mais uma outra. Agora com vocês, Seeds of Destruction! No way! No way! No way! Beleza. E todo mundo tava combinado de gritar no way também, né, cara? Pra dar uma força pra banda. Só sei que aí a banda assim, agora pra galera de Marília, o nosso carro-chefe, No Way! Tocou e tal. Aí terminou, Tinha uns 3, 4, no way, no way. Cara, pô, mas a gente acabou de tocar, irmão. Ah, mas a gente que não manja da banda, então... porque assim, todo show tem uns idiotas que ficam ali. Não que o cara não tenha, o cara pode ir ver o show normal, o cara é liberado. Mas tem uns caras que querem fazer umas poses, que nem esse maldito. Ele passou umas maquiagens assim, querendo parecer os caras do Misfit, tá, saca? Lá, o perna, não, não é, cara. É, é o cara dos secos e molhados. Não, não é. O problema, bota, cara, é que assim, ó... O perna não é Street Fighter, o perna é Mortal Kombat. Não é, Vinícius? O problema, cara, que em todo lugar tem um filho da puta desse, e em shows de rock não é diferente, por isso, ouvinte, fica esperto, que sempre vai ter um cara que vai lá pra estragar a festa. O cara... Esse cara é conhecido como adolescente. Precisa ser show de rock não, velho. Isso existe em show de forró, de axé, carnaval, caralho a quatro. Comício de político, tem tudo. O cara sai da casa dele pra tumultuar, é o cabaço mesmo, cara. Seria o cabaço, saca? Não tem... É falta de informação somada à predisposição, mano. É um arrombado, ó. Arrombado. Ah, tá no cu! Mas sou no louco Ronaldinho, assim. Não, mas assim, eu não sei como é que vocês vão pra show de rock, qual é o vestimento que vocês usam. Eu vou de calça jeans e camiseta preta de banda, ou alguma coisa assim, né? Mas você para pra olhar, velho. Eu por exemplo, eu tinha um tempinho sem ir pra show de rock aqui, né, em Fortaleza, né? Ah, é porque aqui ultimamente só tava tocando banda de metal melódico, eu não suporto metal melódico. Aí teve Exodus e Creator, né? Eu cheguei, porra, vou pro Exodus e Creator, caralho, me fudei, não sei o quê. Mas aí você dá uma olhada, velho, a fauna que é um show de rock, velho. É verdade. Tinha um... encantado, né, velho? Não, eu tinha um cara lá, velho, que passou assim, eu fiquei assim, esse cara foi congelado nos anos 80 e voltou agora, com aqueles canos All-Star de... Putz, que tinha uns caras assim no Slayer, cara. Aqueles cara. Tênis All-Star branco, assim, aquela jaqueta jeans, assim, rasgada no coisa, assim. Aí eu assim, rapaz, esse cara vive assim no dia a dia ou só tá... É o Pat Man, assim, né, cara? Tipo o Licker Up, né, cara, no clipe, né, cara? É, a mulher que sai dentro do bueiro, né? É uma mistura de Mad Max com um corredor de Fórmula 1, né? Puta merda, é verdade, cara. É quase um cosplay, né? É um cosplay, vamos dizer assim, não, né? É diferente cara que é... você ir vestido e você ir fantasiado, cara. Por exemplo, vai de preto, ele pode ir vestido de preto, mas o cara que vai fantasiado, meu, pinta a cara, faz o cabelo, vai de sobretudo. Entra pro motoclube. É. No Claro Que É Rock, cara, antes da gente entrar, tinha um moleque lá que ele devia ter, assim, 1,60m mais ou menos. O Marilyn Manson lá? E... Não. Deixa eu dar, não. Ó, corta a parte, senão eu vou ficar falando essa bosta. Corta não. Cara, eu sei que o cara, ele tinha 1,60m mais ou menos, ele devia pesar com uns 120kg. Tolkien, né? Chama de Hobbit, né? Cara, e ele tava com esses All Stars agora, cano longo, que é meio xadrez, assim, tem uns desenhos bizarros lá pra emo. Estaremos. E aí ele pegou uma meia arrastão, cara, e cortou e colocou nos braços, cara. Ai, uma, cara, em cada braço, e ainda fez um desenho, assim, de uma lágrima caindo, assim. Nossa! Cara, no presídio essa lágrima. Esse Claro Que É Rock tá cheio de emo, né, velho? Por causa do Good Charlotte. Essa lágrima fica borradinha. Mas essa lágrima tem sentido no presídio, né, cara? Cara, que nojo. E aí, eu lembro que até que tinha uma mulher do lado que tava levando a filha, né, e olhou assim, e a gente comentou, nossa, que desgraça, né? Aí a mulher veio amaldiçoar a gente, falando assim, cuidado, hein, você pode ter um filho assim, hein? Boca maldita, fica quieta, não fala nada, né? Não vem com essas coisas. Não vem com carniça pra esse lado. Ele será bem instruído, não vem com essas coisas, não. Mas eu me lembro que minha irmã, eu não fui pra esse, não, minha irmã que foi. Ela foi pra um Hollywood Rock que teve The Cure, né? Aí ela disse que ela nunca viu tanto cover de Robert Smith, velho, na face da terra, velho. Aqueles caras com hipoglose na cara, aqueles cabelos arrepiados, assim, não sei. É minâncora, velho. Torinho, mas fala aí, no show do The Cure dá pra entender, né, velho? Mas foda-se aí num show que tem Stooges e tem Sonic Youth, velho. E Nine Inch Nails. Aí é Fantomas, né, velho? Mas e aí, por falar em foda e tudo mais, e se de repente você tá lá esperando o show, você ficou lá... O Torinho já falou isso e tal, mas vai... É a última banda antes da banda que você quer ver, é tá na saideira, bate aquela diarreia. Aquela uma que faz esse blum, blum, blum, blum, no estômago. É aquático, né? do aquático do He-Man. É realmente aquático, né, cara? Que ainda não saiu, mano. É o Aquaman, né? Lembrando que geralmente em festivais que são em estádios, é banheiro químico, né? Que geralmente fica lotado também. É, que geralmente já é químico na primeira vez que você entra, já, né? Lotado de gente e lotado de bosta lá embaixo. Ó, primeira dica é não peidar, velho. Senão vai sair um tipo... Um verde e amarelo, um patriota, você é um patriota lá. Mas algum de vocês já aconteceu isso aí, de dar uma dor de barriga? Não, lá? Graças a Deus não, cara. Não, quase. Eu já falei, né, velho, tava acontecendo, né? Só o Torinho mesmo que é um cagão. É, então. Cagão mesmo. Eu tinha vontade de cagar no rolê normal, assim, mas era show. Aquela... Né? Eu já caguei porque eu quis cagar na calça, velho. Como assim? Mano? Como alguém caga na calça por querer, Vinícius? A gente faz força pra peidar. Peidou, continua. É o segundo estágio, cara. Eu tô achando que ele é o peido enganado lá. O cara acha que vai peidar e sai. Caga. É a sucessão natural dos fatos. É que nem a música do Raimundo, né? Fui peidar, caguei, né? Ui, ui, ui. Mas ele é por querer, né, velho? Oh, e uma outra coisa bizarra que já aconteceu no show foi no primeiro Monsters of Rock, cara. O Rodolfo do Raimundos. Raimundos chegou na frente do palco, abriu os braços e falou: pode cuspir. Olha esse cara cuspindo. Isso porque o cara corria de um lado pro outro e tinha um cara lá que devia odiar tanto ele, cara. Falava assim: sai daí, filha da puta! Sai daí, paçoqueiro! Sai daí, o servente de pedreiro! Sai daí, retirante! Paçoqueiro é da hora, velho. Não, eu sei, cara, o cara odiava tanto. Aí o cara chegou na frente lá: pode cuspir em mim. Meu, era umas catarradas tão firmeza assim, cara. Meu, o cara virou um. No Claro Que É Rock tem um fato muito interessante que aconteceu. Que foi no show do Nação Zumbi, que inclusive foi um dos melhores shows que eu já vi, cara. Muito bom. Então eu acho sensacional. O show foi foda. Falando em catarrada, né? Todo show que rolava no Claro Que É Rock, a primeira música, a imprensa entrava pra tirar foto dos músicos e tal. E tampava toda a visão de tampava quem comprou a visão de quem tava lá o na ingresso frente. Caríssimo. Mas como era a primeira música ali e tal, então acabava... Se bem que no show do Flaming Lips, eu acho que não teve muito disso aí, não. Não, porque... teve mais daquele primeiro lá, tipo, era o José Andrade e os Ladrões de Bicicleta. Olha o nome da banda, cara. O Flaming Lips, o maluco tava na bola, né? É, porque como teve uma performance a mais e tal, então acho que não precisou ficar lá no crowd lá pra fazer o esquema. Espalhou a galera, né? Espalhou. Aí, cara, a imprensa chegou lá e tal, e a gente querendo ver o show. E o show rolando e tal. Aí acabou a primeira música, entrou a segunda. Aí a galera começou a xingar. Filha da puta, filha da puta, e nada da imprensa. Inclusive, alguns engraçadinhos da imprensa começaram a tirar o sarro. Aí, cara, como o pessoal tinha doado água lá pra gente, então a gente tava com os copos. Aí começou a rodar assim na galera, assim, a galera cuspindo nos copos, né? Enchendo, né? Então, você cuspia, passava pro outro e fazia bombas de cuspe mesmo, assim, né, cara? Cara, o nome disso aí é caipirinha argentina, mano. Isso é o orgulho da mamãe, rapaz. O filho cuspindo nos copos pra dar pros outros, tá? Cara, mano. Eu sei que teve... Não, é pra dar não, é pra jogar mesmo, velho. Teve dois casos, cara. Um de um careca lá, filha da puta lá, que ficava embaçando, que foi assim, foi a hora do slow motion também. Que o cara, ele virou pra galera pra xingar, pra zoar, que a gente queria ver o show. E a hora que ele foi voltando, o copo veio, cara, e acertou na cabeça dele, cara. E bateu na cabeça. Ficou ele inteirinho. Não, mas foi incrível, acertou assim. Ficou. Cara, imagina um cara igual o Marcelo Taz, aquela carequinha. É, cara. Lisinho assim, cara. Acertou no meio da moringa e escorreu na nuca dele assim, cara. Puta que pariu, cara. Parecia aquelas geleca. Peruca de geleca assim. A moeba. Moeba. KY, né, cara? Aconteceu isso com ele e com uma mulher lá, com uma gordona que tava embaçando lá também, que foi ela virar, acertou no cabelo dela, cara. Nossa, mas melou tudo assim, saca? E ela continuou provocando. Caralho. Não, e aí continuou provocando, aí acabou a música, aí o guitarrista... Eu perdi até a fome agora, velho. Não, aí acabou a música, o guitarrista da banda falou assim: aí galera da imprensa, vocês já terminaram de tirar as fotos, então vocês saem aí que a galera quer ver o show. Nossa, cara! Aquilo assim, quase foi abaixo, cara. E aí é por isso que depois, no dia seguinte, todos da imprensa falaram mal do show do Nação Zumbi. E o público... achou que foi um dos melhores da noite. E o pior, né, cara, é que antes, sem a lei antifumo aí, todo mundo que tava no show dava aquelas catarradas marrom, né, velho? É. Eu imagino como é que não tava esse não, copo, bizarro, véio. Cara, bizarro. Pô, mas né, nessa sequência não é história tão boa, mas nessas de frases que a banda falou que o povo queria ouvir, meu. Melhor de todos os barulhos contra a fome lá, o show, o primeiro show com o Derek Green no Brasil. Acho que foi Nação Zumbi, não, foi Pavilhão 9 que tocou. Os caras... Primeiro... Tiraram a máscara? Não, já tava sem a máscara. Eu lembro que a primeira frase do cara, ó, sei que vocês estão aqui pra ver Sepultura, então a gente vai fazer um show rápido. Não, por favor, não vai aí. A gente vai tocar rapidão e vocês já vão... eu vi isso aí. Foi o show que eles tiraram a máscara, cara. E ninguém falou, mano. Ninguém falou. Eles tocaram a primeira música, na segunda eles tiraram a máscara e tocaram, tipo, mais... Sei lá, cinco... Mas a primeira vez que eles fizeram isso foi no Rock in Rio. Foi no Rock in Rio, junto com o Deftones. Ó, agora, uma dessas frases estranhas foi em Curitiba também, no show do Bad Religion, que teve a abertura do Dead Fish. E a primeira, o CPM-22, né? Então, o CPM-22 começou a tocar. E agora, cara, que eu vou fazer? Pega minhas coisas! O pessoal começou a vaiar. E nisso, o vocalista do CPM-22 pega e fala a seguinte pérola. Ô, galera, sei que vocês vieram ver o Dead Fish aí, mas respeita quem pagou, quem tá afim de ver aí, né, cara? Mas, ninguém queria ver o Bad Religion, né? Igual o Lobão também, que a gente voltou descalço pra tacar... Olha, o sapato então no você Lobão, foi, cara, um dos que tacou. Opa, não, já taquei várias coisas em palco, cara. Olha, eu já toquei, eu já taquei a borracha. Coisa no campo, a borracha. É, teve uma história dessa também em Salvador, um show de Sepultura, que quem abriu, uma banda lá de Salvador chamada Catapulta, eles tocaram até na MTV um tempo. Pô, aí. Marcar esse esquema, pois é. Aí a galera já não tava curtindo, aí os caras chegaram, foram tocar. Avisa lá, avisa lá, que eu vou aí. Ô, é igual o cara que errou, hein, mano. No Rock in Rio 2, que teve Sepultura no começo do sucesso deles lá fora. Eles tinham lançado o Arise, aí depois de Sepultura os caras botam Lobão, velho. Sendo que ainda ia ter Megadeth, Judas Priest, né, e tal. Aí a galera expulsou Lobão, né, velho. E Lobão ainda vem, entra com a bateria da Mangueira, vamos dizer assim, né. Pois é, então, agora o Lobão ficou bravo nesse show, né. Falou, ele falou um monte, ele tocou duas músicas. Mas o cara foi esperto, ele entrou no palco pra cumprir o contrato. Ele sabia que ele ia ser escorraçado, né, que colocaram ele num local não muito agradável, assim, né? Mas ele cumpriu o contrato, recebeu. Desses shows de metal, tá, os mais pesados, qual foi o show, assim, que vocês viram a maior pancadaria, assim? Pancadaria no sentido de dos pits, das rodas, da desgraça mesmo, cara. Fácil, Slayer, Slipknot. O primeiro show do Biohazard, no Brasil. Bad Religion e Pennywise. Foi o primeiro show do Sepultura que eu fui, era menininho. Era menino mesmo, devia ter uns 12 anos de idade. Fui com meu pai e os punk, teve briga com o punk e os careca lá, que acabaram com o bairro inteiro, velho. Nossa, teve São Paulo e Corinthians Futebol Júnior. Desses festivais aí que eu fui do Monsters, tinha um cara lá que eu não gostava do cara, entendeu? Dentro do busão. E aí, o que aconteceu? Na volta... Street Fighter! O ônibus parou num posto que parecia do Psicose, né? Olha isso. É, muito frio, muita desgraceira, passava aqueles capinhas... E só faltou o Norman Bates ali, né, cara? E eu cara, sumiço no carro. E ninguém desceu ali, porque metade tava dormindo de canseira, outro de bêbado, mas eu não consigo dormir em viagem. Então eu fiquei lá acordado. E ainda mais que eu tava voltando do lado do vidro quebrado, que o cara da bunda lá, né? Então fui tomando tudo aquele vento. O cara da bunda lá, né? Então fui tomando tudo aquele vento. Então eu não ia dormir nunca. Se a bunda do cara pra vedar o buraco, né? Pegar o cuzão. Então eu não ia dormir nunca, então eu fiquei acordado lá. Aí, de repente, cara, o busão parou, o motorista desceu lá pra se informar de alguma coisa. E esse cara, que eu não gosto, desceu. E nisso eu vi o cara descer, né? Ele deu um toque pro motorista, o motorista abriu, ele desceu. E aí eu vi que o motorista entrou de volta no ônibus e foi saindo com o busão. Aí, cara, sempre aparece o diabinho e o anjinho. O anjinho fala assim, olha, você deveria ter perdoado. Você vai deixar o cara na estrada? Isso não se faz. O diabinho sacaneou. Larga ele aí. E eu, como, sei lá, eu sempre gosto de ouvir as duas partes, eu concordei em largar o cara, né? Não, o Anjinho deve ter falado, larga a camisinha. E nisso, cara, o busão vai entrando na estrada e o cara começa a bater na lataria do ônibus. E só eu tava acordado. E eu tava ouvindo. Aí eu falei, pô, será que eu chamo o motorista? Eu, né, o cara já passou, já teve o susto, né? Aí o diabinho, não, larga ele lá. Cara, até o anjinho tava tentando chegar assim. Tá tentando voltar em Marília até agora, cara. Cara, só sei que o cara começou a bater tão forte que um dos caras que estavam dormindo acordou. Falou, ué, tem alguma coisa aqui? Que tá acontecendo? Botou a cabeça pra fora, olha o cara lá assim, né, meu? Virou aí, andarilho, aí, né, cara? Então, aí o motorista parou, abriu a porta. Meu, esse cara subiu no ônibus, me deu uma encarada. Eu assim, ai, ó, a gente já chegou. Filha da puta. Esse cara hoje é o inimigo mortal do Hendrix no jogo Street Fighter Hendrix. É o último chefe. Cara, e quando você tá voltando, né? Você entra na van, no busão, enfim, se você vai de excursão, aí o cara veio ouvindo tudo que ele queria ouvir, ele assistiu o show da banda e o cara quer ir embora ouvindo a banda. Ah, cara, tem isso, cara. Tem mesmo, velho. Isso que é o pior. Puta que pariu, cara. Cara, na volta do Slayer, cara, tinha um miserável, cara. Beleza, vamos dormir? Vamos, cara. Puta que pariu, gente. Todo mundo dormir ali. Não, ó, coloca o DVD na Palm Death. Eu quero ouvir o DVD na Palm Death. O filho da puta nem pra falar direito, cara. Mardita cocaína, né? É. Marditas bolivianas. Ó, é. Bruni, qual foi aquela que vomitava, não sei, velho, que você falava lá? Ah, foi em Botucatu. Nossa. Foi em Botucatu, a gente foi de van pra Botucatu tocar, 200 quilômetros. Mas qual, vocês foram duas vezes lá ou não? Não, Botucatu a gente foi uma vez só. Então eu fui nessa aí. Foi na que mesma. Que inclusive eu nunca mais pegarei aquela van, que é uma van, cara, que... Ah, não, apodreceu. Não, tem duas vans. Tem a van do vômito e a van do de Botucatu. Cara, não dobrava nada, assim, ela não cabia eu dentro da parada. Assim, ah, perna. Não, pro perna tem que ser aquela... Pro perna tem que ser aquelas carretas Globetrotter. É. A gente tava zoando aqui. O perna foi pro Pará esse dia e voltou de trem. Ele vai lá no último vagão porque se... Sei lá, vai que ele sonha. Fica excitado o bagulho. Pro perna tem que ser aqueles treminhão de cana. Seus filhos da puta. E volta com a cabeça doendo. E no trem o perna resolveu sacanear, resolveu mijar no negócio de fogo lá do Maria Fumaça. Né, Maria Fumaça, o perna ficou lá. O cara quase jogou um pedaço do perna lá pra dentro da caldeira, rapaz. Vai, Bruninho. Botucatu, Bruninho. Vai lá, ele mesa, vai lá. É o miserável. Foi lá, tocamos, tudo bonito. Fomos, voltamos, né? Foi no voltamos. Aí na hora que eu vou pegar meu baixo e a guitarra do meu amigo, tudo melado aquela bosta. Nossa. Aí um filho de uma puta dando risada. Eu falei, ô, mano, quem que foi que filha da puta? Né, quem que foi o arrombado que vomitou aqui? Ele, ah, fui eu. Ah, vai levar. Eu falei, seu filho de uma puta, você nem pra virar a boca pro lado? Ele, não, não deu. Dando risada da nossa... Nossa, eu esfregava o bag nas costas do Lazarinho. Vai limpar a desgraça. Você vai engolir o vômito. Vai limpar. Vai lamber essa desgraça. E dando risada. O miserável. Nossa. O miserável. Não, o duro é fora isso, não, né, não tem cara. Nada que um soco não resolva. Não, mas tem uma pior, assim. Nessa mesma van, na ida, tinha uns caras de outra cidade, que foi assim. Os caras de outra cidade passaram em Marília pra pegar a gente, né? E a gente foi em Botucatu. E a van tal, não sei o quê, tava escuro. Puro na van, né? Chegando em Botucatu, 200 quilômetros, você 2 horas naquela bosta, aquele inferno, que calor do inferno. Os caras de trás da outra banda, que né, sentaram mais pro fundo. Ô, oh, e aí, cara? Vai um pó aí? Na hora que você olha, você pensa, puta, cara, os caras cheirando cocaína, cara, uma hora dessa, vai tomar no cu, cara. Eu morrendo de vontade de tocar e voltar embora pra casa. Na hora que você olha pra trás, os caras passando... Blush, maquiagem, cara. Puta que pariu. Não era o pó, era outro pó. Total, né? Os caras tinham uma banda de heavy melódico e eles estavam fazendo toda a maquiagem mesmo, o cabelo ali na hora. Então ele puxou. Chapinha liga no acendedor de cigarro da van. É. Cara, eu só tinha visto isso, assim, em bandas de glam rock, assim. Não, na TV, eu já vi um aqui em Marília. Chama-se banda de glitter rock, né, na verdade. Não, eu já vi um rapaz aqui em Marília, não vou falar o nome. Não citemos nomes. nome. Não quero falar o nome. Esse viado. Mas se ele estiver ouvindo, sabe que ele é um viado. Um viado. Fala só as iniciais, né, meu? E o cara, a namorada do cara tava, fumou um cigarro e ele falou assim: cigarro de artista? Não, ele falou assim: para de fumar do meu lado. Depois é difícil tirar esse cheiro do meu cabelo. Eu lavo com água mineral. Ai, franga. Boiola. Mister M. E tem um monte de gente que paga pau pra esse viado aqui em Maria. Ó, vamos viado! Vamos chamar apenas de. Não, com ele não, cara. Não. Não, agora a lenda sou eu, né, cara? É, agora o Marquinhos é a lenda. Eu e o Will Smith. Porque ele destronou o. Destronei o cara. Na porrada. Na porrada. O último chefe do Street Fighter Hendrix History 1 é o. Aí o Hendrix destrona e fica o novo. O novo. O que vocês trazem de bom do show? Assim, tipo, não só a parada de ter visto a banda, assim, que vocês sempre quiseram e tal, mas o que vem a mais, assim, de história? Bora ficar falando uma semana. Puta, cara, aquela banda, cara. Então, você viu aquela hora lá? O legal é isso, ter as histórias pra contar. Com certeza. Cara, na vez que tocou End of Death, você ouviu? E o mais legal ainda, é falar assim, ó, eu fui e você não foi. É, o Mike Moore me cumprimentou, você não. Mas ele me cumprimentou também. Eu tava lá, tava do lado. Não, meus amigos aqui em Fortaleza, ninguém gosta de heavy metal, né? Ninguém gosta de rock, né? Eu, esse show do Exodus, do Creator, eu fui sozinho, né? Aí eu tava sem carro, aí eu pedi pro amigo meu me pegar, né? Quando terminasse o show, eu ligava pra ele, ele me pegava, né? Pegou de jeito? Que eles estavam no... Hein? Ele pegou de jeito? Não, pegar, dar uma carona, né? Então tá. Aí ele tava no barzinho com a galera, né? Aí eu liguei pra ele, né? Na hora do bis do Creator, eu liguei pra ele, ó, já tava rolar o bis agora, aí você pode vir já, né? Porque era meio longe, né? Aí beleza. Só que, cara, eu tava 2 anos sem ir pro show de rock, velho. Quando eu saí, ele me viu lá, né? Aí eu cheguei, caralho! Puta que pariu de fuder! Gary Holt, velho! Gary Holt é do caralho, velho! Não sei o quê! Porra, velho! Mili Petrosa, porra! Mili Petrosa! Eu gritando assim. Aí ele olhando assim, ele tinha acabado de ficar solteiro, né, velho? E ele era o único amigo dele solteiro que tinha pra fazer companhia pra ele, assim, pra ir pros cantos, era eu, né? Aí ele olhava assim pra mim, né? Ele, porra, é só isso que me sobrou. Tô fudido, velho! Não sei o quê. Não, mas é o que tem. Mas tem os filhos da puta, os amigos nossos que vão em festivais também e depois ligam, né? Na hora que vai rolar. Ah, sim, ligam direto, né? Vai vir, né, cara? Né? Tá rolando a banda X lá, o cara liga, tô vendo o Ozzy aqui! Fala, então não, empelho o duro, quando rola. Quando isso acontece muito quando o Motorhead toca no Brasil. Eu recebo umas 10 ligações durante o show. É verdade. Não, e uma, o cara chorando ainda. Ô, cara! Ouve isso aqui, cara. Olha, ouve isso aqui, cara. Ah, Orgasmatron. Orgasmatron. O legal é o Weekend After, né, cara? Você vai encontrar a galera de novo. É verdade. Pra conversar sobre o bagulho, né? Porque na volta, na van, não dá pra falar nada, meu. É, eu tô bem podre. Detonado, né? Verdade. É verdade. Mas aí, vocês geralmente estão prontos pra outro? Porque eu fico um bagaço pelo menos uma semana. Ah, segunda-feira é de autismo. Não, com certeza. O pescoço fica duro, mas uns 3 dias no mínimo, né, velho? Sem voz. É. Sem dinheiro. É. Pois é. Sem dignidade, né, cara? Sem nada. Agora, né, sem prega. Sem dignidade mesmo, foi uma vez. Dessa época que a gente tocava, que o cabeção levou a mordida no joelho. Aquele joelhinho dele. A gente foi tocar numa microcidade chamada Pederneiras. Vamos tocar lá. O festival foi vendido como baile. Então imagina, toda aquela galera... Kermesse. Kermesse. Toda aquela galera cidade, esquisita, né? Ainda mais naquela época, chegando em Pederneiras. E, pô, galera, vamos comer em algum lugar. Só tinha um boteco que vendia pão com mortadela lá. Uhum. E chegamos lá, as meninas, tudo ficaram olhando. Falaram, vocês que vão tocar no baile? Olha. Então imagina, né? Falei, mas era o Sentence, né? Era o Sentence, E eu falei assim, putz, cara, estão falando que é baile, hein, cara. E baile numa cidade pequena? Mas depende da cidade, ô Hendrix, por exemplo. Ah, mas baile, aqui... Sentence of Death animando baile para a família. Eu só falo imagina, uma coisa, né, cara? Se aqui, se é numa cidade grande, é um show. Se é numa cidade pequena, é uma quermesse, cara. É assim mesmo, se é numa cidade, mais ou menos, é um show. Se é numa cidade pequena, é uma quermesse, velho. Chegou lá, deu horário assim, né, pra ninguém entrava e tal. Lá, vamos tipo fazer um ensaio, né? Aí tinha uma banda local lá, que os caras tocaram também, depois a gente tocou, e boa. E um dos caras dessa banda local falou assim, ó, roubaram minha correia. Lá, vamos procurar, né? Beleza. E nada de achar, nada de achar. E o cara, daqueles marrentinhos, tipo do black metal, marrentinho. Ih, rapaz. Casquinha de ferida. Casquinha de ferida. Igual do cabelo. E o cara falou assim... Casquinha de ferida? Ó, quem roubou foi os caras do Sentence. Oi. E o cabeção, não foi nós não. Vamos procurar aí. Cara, e nisso, o pessoal... Nisso, o pessoal... O povo tava cheio. Então, nisso... Nisso, eu falei assim, ó, galera, vamos embora. Três barrinhas cheias lá, rapaz. Nisso, eu falei pros caras, ó, vamos embora, que daqui a pouco passa o trem, a gente vai embora. Porque ônibus depois é só daqui 3-4 horas. Imagina esse cara enchendo o saco por causa dessa correia. E o cara, e o moleque falando assim, não, que eu vou chamar meu sargento. Eu vou chamar a polícia, eu vou não sei o que, tá com vocês. Cara, e a gente abriu as maletas, né, as mochilas e tal, e o cara revistou, e não, tá com vocês. Falei, ó, galera, vamos indo pra estação. Quando a gente saiu do salão, meu, Pederneiras inteira tava lá, e parecia que era truta do moleque. Entendeu? E os caras, não, que a gente vai quebrar, devolve a correia do moleque, devolve. Falei, cara, vamos indo. Imagina aqueles filmes, você correndo e a galera indo atrás. Aí você vai andando mais rápido, a galera indo atrás. Warriors total, né? Cara? Total. E nesse tempo, correr era caro, velho. É. Ah, sim, com certeza. Não, esse é quando o Hendrix fez uma pontinha no Street of Rage, né, cara? Aí, cara... É personagem secreto. Pô. Chegamos lá, o trem, meu, acabando de chegar, assim, e o cara, não, que eu vou chamar a polícia, não sei o quê, vocês vão devolver. E a gente entrou dentro do trem. E o cara, não, que não sei o quê, enchendo o saco. O cara querendo confusão, cara. Nisso, o trem começa a ir e todo mundo em volta, né? Acompanhando. A hora que não dava mais pra parar o trem, cara, o cabeção põe a cabeça pra fora. A correia tá aqui, seus filha da puta! Roubou, filho! Ai, cabeção, filho da puta! Cara, foi a época mais roots da minha vida, assim, cara. Muita coisa legal. Cara. Ninguém nunca foi num show brega aqui, não, mano? Aquele show que é tipo jantar. Qual? Tinha aquele show que é tipo jantar de velho. Tipo festa baile? Assim? Ivan Lindo, assim, se liga. Ah, roupa nova. Roupa nova. Isso assim é show, rapaz. Isso é baixo cabeça que vocês vão aí. Eu já fui pra show do Falcão, velho. Falcão, ah, aquele campeão. Falcão do Rapa? Falcão do Rapa? Não, Falcão, que eu tô brega aqui no Ceará. Falcão do jogador de futebol de salão? O Falcão comentarista da Globo? Falcão campeão dos campeões? O Falcão azul e bionicão? O Falcão do Comandos em Ação? O boneco Falcão negro ao resgate? Falcão do perigo, animal. Cavaço. Os homens não viram, cabaço. Você não vira, cabaço.